Projeto X Podcast. Heroicamente começou mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, um tema muito legal, muito bacana, muito importante, porque é quadrinho. Aê! Nosso plano de transformar o Projeto X só em quadrinhos está se tornando cada vez mais realidade. Devagarzinho a gente vai expondo. Beleza. Inclusive, é um podcast do amanhã. Olha aí, olha aí a brincadeira. Não sai hoje, sai amanhã o podcast do amanhã. se atrasar vai ser maneiro, né? É uma boa desculpa. Mas enfim, pessoal, hoje eu tô aqui em triade com dois camaradas aqui pra gravar sobre uma das obras, assim, pelo menos pra mim, mais impactantes da DC Comics no geral, porque ela engloba muitos personagens importantes, né, da história. Com eles juntos, traz uma história, meu, sensacional. Hoje aqui o Projeto X apresenta o Reino do Amanhã a você. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. Aqui é o Super Rods e o mundo mudou, mas você não, e por isso me escolheram. Bom, aqui é o bate-cabeça, deixando o Sage com essa bucha. E por que que a gente se vê no Joga a Bomba K no Pega Rapaz dele? Que coisa. Bom, aqui é o Sage, e não importa a revista, o Lex Luthor é sempre foda, cara. Pô. Olha só. É, eu odeio o Superman, ponto. Wonder Sage? Wonder Sage é sacanagem. Tá fora, hein? Mas é isso aí, pessoal. É, brincadeira à parte aqui no começo. Hoje a gente vai falar aqui de uma obra que eu acho muito importante dos quadrinhos. É uma obra fechada, que abre o leque para quem tiver curioso buscar e conseguir ler. Você não precisa de nenhum conhecimento heavy. Olha, são 4 ediçõezinhas, muito simples de achar na internet, se vocês entendem. E difícil para achar nos sebos, porque foi uma luta. Foi a... Ouvi dizer que a Panini vai lançar esse ano, no segundo semestre, um encadernado de luxo, capa dura. Mas até aí... Pô, tá precisando. Né? Conteúdo excelente. Mas só pra formalizar aqui antes da gente começar... Ah, pessoal, como que a gente tem uma ideia de que vai dividir o cast? Esse é um tema tão legal que eu não queria fazer um cast totalmente sem spoilers. Mas também não posso deixar de abordar a parte mais densa da história. Então a gente vai começar, vai ter um espaço aqui pra apresentar a obra pra quem tiver curioso e tal. A gente vai passar pelos personagens, vocês vão ver que são bem conhecidos até. E depois, quando chegar a hora, a gente anuncia aqui o estado de alerta, né? A zona de spoilers, ou sei lá como a gente chama isso aqui. Spoiler full, sei lá. E depois, quem tiver curioso, vaza, porque vai ler. E depois voltem, por favor, porque... Hoje é dia de refletir sobre o amanhã, e isso é muito importante, né? O Reino do Amanhã, a narrativa dele, né, é uma obra muito diferente, né, do que a gente tem acostumado com o estilo super-heróis, né? A opção de narrar isso com acontecimentos bíblicos, né, ou você usar um pastor como olheiro, né, como orelha, né, da nossa história, muda muito o tom da série. Isso eu acho maneiro, assim, você vê novamente uma história de heróis por uma ótica humana, e acho que esse é um pouco o segredo, né, da série, assim, de ser tão bom assim. Mas enrolações feitas aqui, vamos ao início, né? Só falar assim, pra quem, só falando, se você não reparou na brincadeira, a gente colocou um cast aqui nesse, por ser o nosso número 52. 52 é um número bem significante por universo da DC Comics, é o número de multiverso, é o número de terras do multiverso da DC, é o número que hoje acompanha o pós-reboot, os novos 52, e também dá nome a uma das mais emblemáticas séries, os 52, que a gente não vai falar aqui hoje, mas só pra entender a brincadeirinha. É, vai até mais além, assim, o 52 e a DC Comics, eles estão ligados em muitas mutretas que não cabe a nós explicar aqui, mas eu acho que é um número importante, valia a pena a gente pegar uma obra aqui, querida, né, da DC Comics nesse número, e por que não usar o clichê? Exatamente, então esperem aí o nosso cast 66, vai ser alguma coisa da Marvel. Até lá, DC! Caramba, 66? Que sacanagem! Até lá! que a gente pode fazer? Que ela consente. Que a gente pode fazer? Eu não tenho culpa que a Marvel usa meio-meia pra o universo normal deles. Sei lá. Faz sentido pra mim. Faz bem, coisas da Marvel. Whatever, né? Terra 1 é tão mais fácil. Com certeza. mas essa brincadeira explicada aqui, eu acho que coube a gente que entrar nesse clima e trazer uma obra bem legal. Tá. Então, o Reino do Amanhã, né, que é originalmente chamado de Kingdom Come, a gente já falou que é uma minissérie da DC, né, de 4 edições, e foi lançado entre maio e agosto de 96. E escrita por Mark Waid e por Alex Ross, olha só. Bom, foi uma dupla muito interessante, né, pra criação da obra. O Mark Waid, quem gosta de quadrinhos, pode ter consciência que ele é um cara que ele gosta do trabalho dele, ele gosta dos personagens, se ele... Saiu lá do estagiário, fuçava arquivo, fazia muita coisa, né? E é um cara que trabalhou muito tempo com paixão, né? Por esse universo da DC, né? No outro lado, a gente tem o Alex Ross, que é o cara... provavelmente vocês já viram alguma ilustração dele. Com certeza. Que ele é o cara que, literalmente, ele tira fotografia dos super-heróis. Ele... Fotografa. E ele tem uma arte que é a... Eles chamam... Eu não sei se... Eu não me engano agora se é arte pintada. A arte dele é uma arte tão única que ela ganhou um nome. Ela é uma arte que, assim, ela é emblemática porque ninguém mais quase faz esse tipo de coisa. Quando ele vai desenhar um personagem, ele procura alguma pessoa, seja um conhecido dele, ou pode ser até uma inspiração na rua. Ele tira uma foto dessa pessoa e ele vai usar essa pessoa que ele aqui... Na visão dele... consegue adaptar bem todo o arquétipo daquele personagem, e aí ele pega essa foto e desenha. Então, uma coisa que as pessoas falam é que, por exemplo, quando ele desenha o Superman, é a mesma pessoa. Todas as revistas que ele desenhar com o Superman, ele vai desenhar com base na mesma pessoa, né? Alguns são amigos dele, outros são familiares, outros são pessoas que vêm na rua. E, assim, é uma arte muito única, assim, quem teve a oportunidade de já ler alguma coisa dele, seja os principais ou o Reino do Amanhã ou aquele Marvels, que é ele até mais, ele tem a ideia de fotografias mesmo, né? Toda a narrativa Sim. é por fotografia, sabe que é uma arte muito única, ela não é uma arte comercial, né? Pagam fortunas para ele desenhar capas de revistas, assim, e ele fazer uma minissérie, você ter a chance de ler uma minissérie inteira como é o Reino do Amanhã, como é o Justiça, por exemplo. É, assim, é algo único, é uma experiência muito única quando se fala em quadrinhos. Eu acho que pra quem ficou curioso, além do banner do Cash, óbvio, né? Porque a gente não tem como não ilustrar com o Alex Ross. Com a arte dele. Eu vou procurar um link aqui do compilado da arte do Alex Ross pra você ver o quão fera esse cara é. Então tá, o Reino do Amanhã, ele entra naquela mesma categoria que a gente explicou lá no cast do Superman, entre a Foice e o Martelo, que ela é uma história com o selo Elseworld, ou seja, ela não faz parte da cronologia, não é oficial, mas a cronologia principal da DC, ou seja, ela não se passa na Terra 1, a Terra que a gente lê hoje. E por que que isso é bom? Ele é bom porque, por ele ser um Elseworld, por ele não se passar naquele universo de quadrinhos, você tem que ler uma porrada de gibi pra entender o que tá rolando, o que rolou, o que vai acontecer. Nesse caso, não. Você tá num universo fechado, você tá numa história fechada, e até então você não precisa de muito conhecimento prévio pra absorver essa obra. Você precisa ter uma ideia de quem são os personagens, óbvio. Quanto mais você conhece, mais você vai curtir a obra, porque ela tem uma espécie de camada, assim, quanto mais fã, mais você tá envolvido nesse universo, mais referência você vai pegar. Mas o cara que conhece o básico da Liga da Justiça, assistiu um outro episódio, também consegue ver aqueles personagens e suas particularidades naquele tipo de situação, né? Ele é muito legal porque ele passa num futuro não muito distante, né, do que a gente está acostumado, né? Acho que são aproximadamente quantos anos? Acredito que 20 anos. Acho que é 20, né? Uma média. São 20 anos mais ou menos que os heróis principais se aposentaram com a retirada do Superman. E com o decorrer disso vai acontecer uma situação que a gente vai explicar aqui mais pra frente na sinopse. Mas é muito legal porque você pode ler uma história fechada naquelas 4 edições e só, assim. Isso é muito bom pra quem tá querendo conhecer uma coisa nova, pra quem tá essa pegada de procurando, indica algo, não sei o que, tá aí, mano. Eu acho uma coisa melhor, cara, que ele tem uma liberdade criativa pra fazer o que quiser com seus personagens. Se eles vão morrer, não importa, é um Elseworld. Ele não vai afetar a linha principal. É uma história paralela qualquer, cara. Sim, e fora a liberdade, né, que o cara tem pra fazer. Sim, ele pode fazer o que quiser com os personagens. Como a gente viu a última vez, o Superman era russo. Cara, e fechando, né, ela teve uma continuação também pós, no caso, né, prévia a essa história. As duas, na verdade, prévia e pós, né, ela conta antes e depois. Que é o Kindle, né, ou também traduzido aqui em português para Hyperten, que no caso não conta com a arte do Alex Ross, o roteiro só do Mark Waid, e não sei se vale muito a pena conferir. É uma bosta inacreditável. Acho que vocês podiam ficar só com o Reino da Manhã. Não vai, não tá cai, não cai nessa cilada. Não cai de puta, eu quero mais, vamos ler Reino da Manhã. Não vai nessa. Lembrou do Cavaleiro das Trevas 2? Exatamente. Nossa. Talvez tenha uma página que vale a pena. Não, deve ter uma página que vale a pena e só. Só, cara. Então, partindo aqui para a sinopse, né, da história, finalmente, o Reino do Amanhã, né, como que a gente disse, né, ele se passa num futuro não tão distante, né, que os principais heróis da Terra se aposentaram, né, com um incidente que culmina na exclusão do Superman, né, na reclusão do Superman. Tem um incidente e tal, e o Superman ele decide se afastar tal, né. Fortaleza da Solidão, e por causa disso ele fica bem chocado até. Acho que essa explicação acontece até um pouco mais pra frente na história, mas talvez até seja legal explicar agora, porque assim, até aqui tá tudo acontecendo normal, é o que a gente conhece mesmo, universo de super-heróis normais, tudo mais, só que tem aquele problema do heroísmo, né? Porque acontece, né, quem lê quadrinhos ou quem assiste super-heróis sabe, né, que esse optar por não cruzar a linha, né, tem suas consequências. Então, um herói que não mata, um herói que só prende e depois outro dia o vilão foge de novo, é aquilo que a gente comentou um pouquinho lá no cast do Piada das Trevas, do Piada Mortal. Caraca! Foi nossa! Beleza. Esse é o... Eu lembrei de uma parada aqui. Bom, Piada das Trevas. Piada Mortal, né, que você não pode tratar os vilões nem os heróis com maniqueísmo, né, porque... nem sempre tudo é tão centrado assim. E é o que acontecia, né? A gente tinha o reflexo disso até que o Coringa mais uma vez escapa. Em um desses atos do vilão, ele acaba por invadir o planeta diário e matar uma porrada de gente, né? 92 pessoas. Isso, e uma mulher. E uma mulher. Lois Lane. Não é muito difícil de adivinhar. Você trabalha lá no planeta diário. Não é o de Mioso. Matou o de Mioso. Vestido de mulher. Foi só puta que dia azarado. Era um daqueles dias. De mulher de novo. Por causa do Superman, né? Ele foi fazer uma missão pro Superman. O Superman pediu pra ele vestir de mulher. Mas aí o que acontece? E com esse acontecimento, óbvio, o Superman foi tentar resolver a situação. E chega um novo herói também pra resolver a situação no ápice do inconsequentismo, né? Que é o Magog. E o Magog não pensa duas vezes, viu? O Coringa já sendo preso e tal. E pega a lança bolada que ele tem. E feito o Coringa, velho, inteiro. E o Superman fica abismado. Pô, não é assim que você resolve e tal, e por causa disso o Magog, esse novo herói, ele vai a julgamento e a sociedade absolve ele, né, dizendo que ele não fez mais nada do que justiça, né, e o Superman, naquele modo de pensar mais tradicional, fica espantado, né, o que o pessoal tá escolhendo, né, até onde vai isso, né, e o Magog, ele se infla, né, com essa situação. E bate no peito e fala: ó, Superman, sua época já passou, heróis tem que resolver assim. E se não tá incomodado, vamos brigar pra ver quem é o melhor. E nisso o Superman, ele vai embora, né? Ele decide se recluir porque não, esse mundo que ele defendia não é mais o mesmo, né? Acho que uma coisa muito legal nessa situação, essa é a base da história, né? Por que, que o Superman vai embora? Por que, que tem o surgimento dos heróis inconsequentes que a gente vai explicar mais na frente? E com o traço do Ross fica tudo mais real. Você vê as expressões dos personagens, né? A decepção, a humanidade, ou seja lá o que precisar expor, tá lá nos personagens. É uma coisa que ajuda muito. Uhum. Uma coisa, então, que o Ross tá falando é... A base da discussão dessa história é valores. Sim. Os valores que os super-heróis carregam, os meta-humanos carregam. Eu não lembro onde eu li, assim. Foi a história de super-heróis mais humana que eu já li. Um cara... Foi em algum review, alguma coisa. Sim, mas eu entendo essa opinião, né? Dizendo assim que o Superman, ele defendia valores. Mas parece que os valores que ele defendia eram valores muito antigos, né? Exato. E não é o que a população agora tá querendo. Que é uma coisa mais ativa, mais energética. Que é o que o Magog apresentou, né? Ele matou é um o Coringa. Pesado, né? Imagina pro Superman, né? Mas esse valor é o valor certo para a humanidade? É o que eles precisam mesmo? Você pode questionar bastante isso. Uma das informações que a gente tem depois, que não tá bem ilustrada, é que primeiro o Magog, ele era uma espécie de aprendiz do Superman. Ele era um super-herói que apareceu e o Superman meio que acolheu ele pra ensinar esse tipo de coisa, só que ele era diferente, ele pensava diferente do Superman. E dentre as cenas que mostra desde a parte do julgamento, tem uma cena que mostra um jornal e que tem assim uma coisa assim: quem que deve ser o guardião de Metrópole? Quem que é o melhor cara? E tem assim, 77% da população vota no Magog. É, o homem do amanhã, né? Ele é definido assim. Exato. E aí o Superman, na verdade, ele sente que o mundo não quer mais ele, né? Não é só a questão dele ter, entre aspas, perdido a questão pra cima do Magog, o Magog querendo lutar, mas assim, ninguém mais queria ele lá. Ele não era mais aquilo que a sociedade precisava no termo de super-herói. A sociedade queria alguém que matasse o Coringa. Pô, aquela situação. Pô, o Coringa já matou 362 mil pessoas. Toda vez que o Batman prende ele, ele sabe que ele vai fugir e matar mais pessoas. Por que ele não mata ele de uma vez, sabe? Vão acabar com isso. E aí, quando você tem esse super-herói que quebra esse padrão clássico e mata sem pensar duas vezes, o Superman... ele não aceita isso. Quando ele vê que ele não é mais aquilo que a sociedade quer, ele vai embora. E com ele, os outros super-heróis clássicos que tinham essa mesma índole, tinham esses mesmos valores, falam: cara, se o Superman for embora, o que eu vou fazer? Ele... A partida do Superman que dá partida pra essa situação, né? Todos os heróis decidem partir ou fazer diferente, né? Muda aquele universo. Eles deixam de ser realmente aquele a Liga da Justiça Pública, né? Os heróis que a sociedade quer, cada um se aposenta, outros vão pra se excluem em seus lugares menores, mas assim, você vê que mudou. É aquela coisa, você não quer mais esse tipo de super-herói. Esse super-herói clássico com valores, que não quer matar, que se preocupa com valores éticos humanos, eles não querem mais isso não interessa mais, né? Bem do povo, né? Fica um heroísmo vazio, né? Por que, que você tá sendo herói se você... Quem você quer salvar, né? Se você não respeita os cidadãos que estão precisando de ajuda, né? Fica bem vazio. E é uma base bem interessante, assim, pra esse começo de história, né? E esse início, né? Essa situação, com a partida da Liga da Justiça, dá margem, né? Com o longo dos anos, de outros super seres aparecerem, né? Sejam filhos ou netos dos próprios originais ou novos meta-humanos que vão aparecendo no local. Que vão aparecendo, né, e tal. E o problema dessa situação é por não ser esses heróis clássicos, né, por eles não estarem com esse tipo de experiência ou esse tipo de visão, acaba acontecendo muito o inconsequentismo, né. Os heróis, eles não se apegam muito a esses valores e acabam se perdendo, né. Digamos que é uma geração sem responsabilidade. Isso. Eles são poderosos, boa, mas eles não sabem se controlar, sabe? Isso acaba estragando a sociedade, né? Não. Porque estão os humanos lá fracos, né? Sem muito o que poder fazer a curto prazo. E lá os super seres brigando no meio da avenida, né? Imagina que bagunça, cara, que é viver num mundo assim. E o pior é que, assim, quando a gente fala briga de super seres, a gente não tá falando de heróis e vilões, não. Porque você descobre que quase todos os vilões foram exterminados, assim, Arkham foi explodida, esses novos heróis eram isso, com Blackgate, Belle Reve, as prisões. Então, na verdade, aqueles são os heróis que estão entediados e sabe, estão brigando porque não tem mais o que fazer. Você vê o cara jogado no prédio, ele dá risada porque ele destruiu o prédio, sabe? Não é mais aquela coisa, ninguém tá defendendo mais humanos, não, eles não tem mais o que fazer e estão lutando, brigando, explodindo casas e as pessoas que estão sofrendo, entendeu? Tudo tá indo de uma forma sem limites, assim, não existe onde parar, assim, os super seres, eles estão nem aí, eles são poderosos e dane-se. E daí abre margem, né, pra mais uma crítica, né, ou mais uma visão interessantíssima dessa história, que é a crítica do Wade e do Ross, né, pros heróis daquela época que a revista era lançada, né, ela nasceu nos anos 90, né. E pra quem não conhece muito quadrinhos e não conhece muito os anos 90... Você não manja dos anos 90, assim? Não tá por dentro. Os anos 90, pelo menos os quadrinhos, foram uma época de inconsequentismo forte, né? Tava na moda você ver aqueles heróis literalmente fudidões, que saíam dando pé na porta, tapa na cara de todo mundo, atirava, né, com metralhadora, bazuca. Tinha o Superman com canhão, metralhadora na década de 90. Então tudo que era parrudo, tudo que era inconsequente, tudo que era... era uma espécie de mercenários nos HQs. Tudo que tinha de oportunidade pra fazer uma história explosiva, assim, muito valor e tal, acontecia. Isso vai direto naquilo que a gente falou lá na Piada Mortal. Com a Piada Mortal, o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, que tratavam de temas mais pesados e mais violentos, o público queria mais daquilo, entendeu? O público começou a querer super-heróis assim. Só que aí foram perdendo a mão na, até onde podia ser a violência. Com isso a gente teve a criação da Image, do nosso amado Rob Liefeld, né, amado. Que a base da Image no início era isso, eram super-heróis que matavam de metralhadora e musculosa e não sei o quê. E só pra ilustrar, um dos grandes ícones de quadrinhos da década de 90 foram os X-Men, que tinham como carro-chefe o Wolverine. Que fumava charuto, retalhava a gente e reclamava. Exemplo pra qualquer criança. Era isso, entendeu? Na década de 90, era isso que era o que fazia sucesso. E as vendas dos heróis clássicos, como tratados da forma original, já não davam mais. Aqueles conceitos já tinham que ser mudados. E o Mark Waid e o Ross, como cresceram na época anterior a isso, eles falaram, cara, eles queriam fazer uma história que mostrasse como isso não pode ser deixado de lado, que os quadrinhos não podem ir pra essa... não podem ir pra esse caminho, né? Então eles começam trazendo essa história onde os super-heróis novos e inconsequentes são a metáfora pro que a gente tá vivendo. E quer dizer, o clássico, os super-heróis que tinham um pouco de ética estão de lado, até que eles vão ter que voltar. Eles vão ser obrigados a voltar pra consertar tudo isso, entendeu? Dando aqui, antes da gente adentrar melhor a história aqui, vamos dar uma passada por cima, quem que a gente vê nessa história assim, e o que acontece com eles, né, durante esses anos de exílio e tudo mais assim. Bom, então é bom falar então dos heróis, né, como eles estavam situando antes do mesmo da história começar pra valer, né, como eles estavam naquela situação vendo essa geração perdida. Tem primeiro o Superman, né, que ele se isolou na sua fortaleza da solidão. E aí ele parou de acompanhar a humanidade. Ele se isolou completamente, né? Sim. Ele fica ali naquela sua fazenda holográfica. Ele tá lá na Matrix lá de Smallville, dentro de boa, lá ouvindo o tio McDonald. É, ele é nunca quer. O velho McDonald tinha um sítio, e aí é o, né? E aí, o... Old MacDonald had a farm, E ele tá lá, tipo, assim, ele não quer saber mais. Aquilo mexeu tanto com ele que ele desistiu realmente completamente. Ele não vê os noticiários, né, da humanidade, né? Exato. O segundo dessa lista é o Lanterna Verde. Na verdade, aí, por ser uma história que se baseia grande parte na Era de Ouro, é o Alan Scott, o Lanterna Verde. Dá-se a entender que nesse futuro os Lanternas Verdes e Oa não tem mais os seus anéis, nenhum deles, né? Que pela posição que você vai ter lá na frente, parece que os Guardiões do Universo desistiram de dar anéis pros Terráqueos, então o único Lanterna Verde que sobrou é o Lance Scott, porque o dele é magia, não tem a ver com Oa, né? Hoje ele usa uma armadura, ele é um cavaleiro, a ideia de um gladiador, um cavaleiro, e ele vigia do espaço, ele criou um construto em forma de nave, que lembra até um pouco a ideia da Torre de Justiça, que fica no espaço protegendo das invasões espaciais que não estão sendo mais vistas pelos outros, pelos Lanterna Verde, que não existem. Só pra complementar aí, Cabeça, na verdade não é nenhuma nave, é realmente uma cidade no espaço. Ele cria, eles põem mais pra frente, a gente vê que ele chama de Nova Oa. Nova Oa, exato. É uma cidade inteira mesmo, e ele fica lá sozinho. Aguardando, né? Qualquer tipo de invasão alienígena. Você vê até que nível de solidão, né? Ou reclusão esses heróis acabam fazendo. E pulando aqui, outro herói importante aqui na série é o Flash, né? Conhecido pessoal. Então a gente tem a apresentação do Flash, né? Também, um personagem clássico. Ele, no caso, ele é uma retratação bem interessante, porque ele tá usando o capacete do Flash original, que é o Jay Garrick, né? Mas no caso a gente tá falando aqui do Wallace West, né? O Wally West, os mais íntimos. Que acontece? Depois dessa etapa de reclusão e tal, o Flash ele acabou se unindo tanto com a força da aceleração, né? E o resultado disso acabou sendo a constante movimentação dele. Então ele nunca tá parado no universo. Ele tá sempre desconexo com a realidade. Tá sempre correndo, vibrando. Falam que ele. E até falam que ele vibra entre as realidades. Assim, ele tem vibrações que vibram entre os espectros de realidade. Tanto que depois ele consegue ver o espectro e o outro personagem numa realidade fora. Ele tem percepção de outros seres em outras realidades. Mega. Uhum. Os heróis, na verdade, né? Estão mais poderosos pela maturidade, né? Que eles estão também, assim. Mas ele também, o Flash também é outro que tá mega overpower, né? Tanto que na retratação lá da cidade dele, ele tá olhando a cidade inteira a todo momento. Ou seja, ele tá sempre correndo. E ele deteve, assim, a sua atuação só em Central City, né? Que é a cidade dele. Cidade dele, sim. Bom, outro também tem o Gavião Negro, né, que ele aparece mais como para deter as ameaças ecológicas. Apesar que a gente não sabe qual Gavião Negro é esse, né, da história. É o Carter Hall, pode ser outro. Que o... geralmente é meio bagunçado. Gavião Negro e a Dona Troy, porra, esses dois têm problemas de origem. Coitado, mas é meio bagunçado mesmo, mas é uma retratação do original, né, do que, ou pelo menos que sobrou dele. Segundo aqui, ó, aquela ilustração do final, ó, é um combinado do espírito do antigo Gavião Negro com a manifestação sobrenatural do novo. Ou seja, é um novo. Tipo, ele é o espírito que reencarna numa nova bizarra mutação com cabeça de gavião. Interessante. Mas ele basicamente... Mais uma origem, né? Uma frase interessante, né? Que ele escolheu as florestas como ninho, né? Aí ele... Além disso, a gente tem o Batman, que ele não desistiu nunca do seu sonho de limpar Gotham. E hoje, nessa realidade, ele conseguiu, de certa forma, controlar Gotham. Porque ele mantém toda ela vigiada por Bat-robôs. Que você descobre depois, aparentemente, que elas são tecnologias do Ted Kord, com a tecnologia que ele já tinha. Ele não consegue mais atuar diretamente como Batman, porque ele fala que depois de tanto tempo desafiando os limites do corpo humano, ele não consegue se movimentar sem ter um exoesqueleto. Então, assim, você vê que ele tem em volta dele uma espécie de armadura que faz ele poder se movimentar, de tanto que ele se esforçou no combate ao crime. E, assim, Gotham é uma cidade praticamente sitiada, ou seja, toda pelo medo, porque ele tá ali a todo tempo com os robôs dele. Ele tá limpa, mas ainda tá certa pelo medo, maneira, que é o que ele se propõe a fazer. Né, o que ele queria. Sim, sim. Não sei se foi da melhor maneira. O personagem importante é a Mulher Maravilha, vulgo Isqueirinho. Sabia. Basicamente, aqui nesse contexto, nessa história, ela continua com aparência jovem, né, apesar dos anos que se passaram. E pra gente, aqui no psicológico dela, ela tem um peso de ter sido banida da Ilha Paraíso. Porque com essa mudança, né, com essa reviravolta, com esses jovens heróis inconsequentes, a paz nunca teve mais distante. Né? E a Mulher Maravilha acabou tendo como punição ela é julgada, né? Ter o banimento pela própria mãe, inclusive, né? Ela foi destituída da realeza. Ela até fala que, assim, que ela tentou mudar, mas os homens não mudaram e não melhoraram o mundo. Então, quer dizer, ela foi julgada pela maneira como os homens estão no mundo. Então, ela não conseguiu cumprir a missão dela de melhorar o mundo. Isso. E aí ela fica. Isso traz a ela a dúvida de se ela devia ter agido da forma pacífica como ela agiu, ou se ela devia ter ido com a força, né? É a dualidade das Amazonas, né? Na história agora, né? Porque ela tá mega agressiva. Sim. Por causa disso, né? Por causa desse pensamento. Será que eu agi errado? Ela acha que a única solução talvez seja a imposição, né? Na força. A gente tem também o Aquaman. Que, na verdade, quando a gente fala do Aquaman, todo mundo sabe que é o Arthur Curry. Aquele cara loiro lá de... Tem, é inútil pra caramba, sabe? Mas... Pô, não é assim. Coitado. Tá bom, pra internet. A internet acha que o Aquaman é mas nessa história, ele não é mais o Aquaman. Ele se tornou, de fato, o Rei da Atlântida e só, né? Não é mais não tem mais o título de Aquaman. Ele não usa mais esse título. Tanto que quem virou o Aquaman era o Aqualad, o Garf. O Garf, né, primeiro. Antigamente. Isso. Então, agora, o Arthur, ele virou somente o Rei da Atlântida e ele não se envolve mais nesses problemas da superfície. Sim, a Atlântida e os outros povos, eles se isolaram com toda essa mudança. A própria Temícera, né? E deixa o mundo dos homens se ferrar sozinho, até certo ponto. Não quero saber desses problemas da superfície. E fechando os personagens assim, mais conhecidos, a gente também tem o Ajax, né? O John Jones. o Marciano, né, que também é bastante conhecido pelo pessoal. Pela história, né, ele, ao tentar tocar a mente de toda a humanidade, ele acaba tendo uma experiência mega negativa, né, ele não aguenta essa inundação de sentimento, ele percebe bem o que está errado no ser humano e acaba se perdendo, né, ele não consegue mais controlar os poderes, está bem desmotivado, ele acaba perdendo o heroísmo também. É, você vê que ele fica assim bem estranho, ele toda vez que ele tenta usar um pouco os poderes dele, ele já sente a dor, porque ele acabou tendo acesso a todas as meias do universo e não aguentou toda essa quantidade de informação psicológica. Verdade, psicológica. É mais a informação do que a quantidade, exato. O conteúdo. E isso aí também, logicamente, é uma ferramenta de roteiro pra tirar ele da parada, porque ele é um cara muito ele forte. É muito poderoso, exatamente. Ele não, se ele tivesse ali, ia desequilibrar. Começando aqui a história, pra quem tá curioso mesmo agora, afinal, né, a gente tá introduzindo aqui pra caramba. Introdução então. Que acontece, né? A narrativa da história ela vai ser contada através de um pastor americano, né? O Norman McKay, que ele era um pastor, né? Ele começa herdando as visões apocalípticas, né? De um ex-herói, né? Ou, no caso, o Sandman da Era de Ouro. Ele tinha a visão do próprio apocalipse bíblico, né? De certos acontecimentos que mudariam o mundo de uma vez só, e acaba passando para esse pastor. E ele tem que conviver com esse pensamento nessa época de heróis bem deturpados, né? De sempre bagunçando o mundo e tal. Por consequência, ele acaba tendo contato com a entidade divina do universo DC. Uma das, né? Que é o Espectro, né? Que é o Espírito Vingador. Da Vingança, isso. O Espírito isso. Da Vingança. Que é a ajuda do pastor pra fazer um julgamento. Que até porque então o Espectro, ele tem que ter uma alma humana pra ele funcionar em sua plenitude, né? Ele tem que se ligar a um humano. O Espectro ele já é capaz de fazer o seu próprio julgamento, sim. Mas nessa história, o Jim Corrigan, que é a entidade que ele absorve, realmente já não consegue mais fazer parte essa capacidade desse julgamento. Então ele sozinho não consegue mais fazer isso, por isso ele pede ajuda ao Norman McKay. Então imagina o nível da situação, a gente tem um cara tendo revelações bíblicas, né, sobre o apocalipse que tá pra acontecer nesse mundo cheio de super-heróis e tal. A gente tem até umas ilustrações muito interessantes no começo da HQ, que são essas visões. E depois a gente chega o Espectro falando, ó, cara, eu vou te levar porque a gente vai ter uma situação absurda e quem vai fazer o julgamento de quem tá errado vai ser você. Ele fala, para cumprir minha tarefa, devo me ancorar a uma alma humana que busque justiça. O pastor não consegue acusar, né? E uma alma humana que não acredita nos super-heróis, olha só. Que já perdeu, né? Perdeu a esperança, a fé, né? I have need of you, Norman McKay. And now the visions talk to me. I have gone mad. Hardly. In fact, your sanity may be paramount to mankind's survival. Sanity? I just saw you walk through that stained glass window as if it wasn't there, and your skin, it's as white as snow, or death, and that green robe flapping around, there's no breeze, and then you tell me I'm sane? You've got to be another vision. I am the spiritual continuation of one that has been of your kind. Those of your plane who know me call me the Spectre. Até legal, eu não sei se é uma referência ou só é uma coincidência, mas durante toda a revista, tanto o Spectre quanto o McKay estão sempre aparecendo nos momentos-chave e tem que assistir aquilo, né? Na verdade, isso eu acho um ponto muito legal da revista, essa escolha da narração. Porque praticamente toda a história é vista sob os olhos do Norman, né, do pastor, e ele olhando toda a situação, o Spectre vai transportando ele para diversos lugares, né, mostrando o que está acontecendo ou o que aconteceu, e vai explicando, e a gente vê cenas chaves através disso. Assim, é muito difícil a gente ver uma cena que ele não passou pelos olhos dos dois, né? Eles vão passando toda a história até o final, que depois a gente tem uma resolução mais diferente, assim, uma narrativa mais diferente, né? Então. E interessante ver a mudança, né, de visão dele, porque antes ele pensava assim, você não vai evitar a catástrofe, não é meu dever fazer isso. Não tenho jeito de evitar, não. Eu sou somente um observador. Sim, muito, muito interessante. Mas aí então, com essa dupla, né, já formada, entre aspas, ele leva o pastor pro primeiro encontro dele, né, que é com o Superman, já fazendeiro, isolado na Fortaleza da Solidão. recebendo a visita da Diana, pedindo para que ele volte. O que está acontecendo contigo, né? Já passou anos demais, a humanidade está cada vez pior. Olha o que está acontecendo, né? E tudo mais. E Superman ainda, com essa culpa, né? De, pô, será que eu agi certo? Por que me abandonaram, né? Por que não quiseram? Na verdade, você entende que é uma culpa até um pouco depois, né? Antes de você vê que ele tá só desprendido, assim. Ele abandonou o nome dele, ele tá Clark. Decepcionado, né? Ele até fala, tem uma parte que ele fala assim, é terráqueos morrem. Ela fala assim, olha, não fala terráqueos, assim. Porque dá a impressão, ele realmente se voltou pro lado alienígena dele. Sim. Ele falou, não a sou Diana mais daqui. A Diana vai conversar com ele, chama ele de Clark, ele ignora, ela tem que falar Cal, né? Que é o Kal-El. Nome, Cal, né? É o nome alienígena dele, né? Então... You're needed, Clark. Don't call me that. I mean, Cal. You're needed back in the world. Kansas is gone. Kansas? Gone. It was Magog. That's no longer my concern. You can't live forever in solitude. I'm Superman. I can do anything. Except, apparently, face your fear. I'm not afraid of him. I didn't mean him. Você vê um Superman bem afastado e não tá mais afim de se dedicar a essa humanidade toda e tal. Até que os dois têm a notícia de mais um ápice, né, da história, um marco que todo mundo presencia, que é mais uma atitude inconsequente no caso do Magog, né? Que, sim, ela veio trazer as más notícias pra ele. É uma... Ele, no Magog, na ideia dele de limpar os vilões e isso, entenda-se, matá-los... Ele reuniu uma equipe que ele considerava de elite pra ir atrás de um vilão clássico, que é o Parasita, né? Um dos poucos que sobraram dos vilões clássicos. E eu não sei por que eles levaram o Capitão Átomo, porque o Capitão Átomo, ele só explode. E nessa cena, ele não faz... Eu não lembro de ter visto ele fazer outra coisa, você tá preso a explodir. E nessa briga que tá... Você vê que é uma briga toda... assim, não é uma estratégica, é todo mundo indo pra cima de qualquer jeito, é como a gente falou, inconsequente... O Parasita, no ataque de pânico, agarra o Capitão Átomo e parte ele no meio. O que, sim, logicamente, vai causar uma explosão. Nuclear que caga tudo, né? Que caga e o Kansas inteiro. Ele destrói todo o estado do Kansas. E o estado do Kansas, até assim, se você for ver do ponto de vista hoje, até real, ele é considerado, se não me engano, o celeiro do mundo. Onde, tipo, tem 90% da produção agrícola dos Estados Unidos, uma coisa assim... Então, quando mata todas as pessoas, animais, e a terra fica estéril. Então, quer dizer, pô, eles acabaram de destruir praticamente toda a parte agrícola do país, né? Onde viria toda a construção agrícola. De uma forma inconsequente, sem motivo algum. Vamos explicar assim, o Capitão Átomo, ele é feito de átomos, moléculas, certo? Ele tem um traje que contém tudo isso. Quando você rasgou o traje dele, que o Parasita fez num ataque de pânico, porque tava todo mundo em cima dele, rasgou esse traje... Não foi pra prender o Parasita, a galera. Não, foi pra todo matar. Mundo tava... Foi pra matar. Pra matar, e ele tava assim, desesperado, meu Deus, o que eu faço? E por causa disso, ele rasgou o traje do Capitão Átomo e aconteceu uma explosão nuclear no Kansas. Exatamente, e aí destruiu o Kansas, destruiu toda a possibilidade de agricultura do Kansas. E aí o Superman, você vê que ele fica muito balançado com aquilo, porque você descobre até na próxima, na continuação, que é uma bosta, que Smallville tá no Kansas e Smallville foi destruída, né, a cidade onde ele nasceu. Sim, mas só de referência, assim, você vê, eu não sei se chega a ser um furo de roteiro, mas é mais uma parada em consequência, mas é um negócio foda, né, cara? Pô, o Parasita é um vilão que ele só tem uma parada, consumir energia. Aí você leva um herói que se chama Capitão, não, o princípio, cara, dele é tipo, o cara, tipo, a energia viva. Não, ele é energia viva, né? É inconsequência. Cara, eles tinham ali, eu não sei se são os homens metálicos formando robôs. Era só pisar no Parasita. É um cara gigante, velho. Só pisa no Parasita, velho. Não precisava. É falta do que fazer. Vamos pegar um vilão ralé qualquer e pronto. Vamos botar um monte de gente. Mas eu acho que realmente a ideia é de você mostrar como é inconsequente, não saber o que tá fazendo, sabe? É fazer, sim, por fazer, assim, sem ter medo do que pode acontecer. Toda essa situação, né? Explodiu o Kansas, eu acho que talvez muda um pouco a cabeça do Superman e faz com que ele volte atrás, né? Que ele volte com esse lado heróico dele e tenta corrigir a situação, que a gente vê o retorno dele E com esse retorno, a antiga Liga da Justiça, também inspirada, segue ele, né? Então a gente tem o ressurgimento da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde, do Flash, a Poderosa. Tem o Gavião Negro e um cara que... O Gavião Negro e o Robin e o Ray. E aí você tem até o Dick Grayson gordinho com a roupa de Robin vermelho. Que inclusive nasceu aí. Com essa e depois o Tim Drake vai usar. Não? E aí você vê, eles voltam, né? Eles prendem, tá tendo uma briga de dois supergrupos lá no meio da cidade. E eles marcam já uma coletiva de imprensa, né? Pra explicar. É até bem legal que nessa cena eles estão chegando, aí tem os balões de pessoas falando, tem um cara aí que fala... Todo mundo quieto. Quando esse cara fala, a gente escuta. Quer dizer, todo mundo... É o Superman. O Superman voltou, entendeu? É a volta do super-herói mais forte da Terra. Aquele que sempre foi o ícone, né? E ele chega com o discurso de que vai. E ele vai mostrar o que significa a verdadeira justiça. Vai voltar com a ordem. E ele vai consertar aquilo que tá errado, né? Ele vai arrumar toda essa confusão que tá acontecendo. Isso é muito, muito interessante, né? Eles querem trazer esse purismo de novo nesse mundo todo deturpado que tá rolando. Mas nem tudo é tão simples, né? E com o primeiro ato da Liga, o que eles estão fazendo? Eles disseram que iam expandir. E a expansão vem a meios naturais, né? Até eles falam, né, que inimigos de um dia depois se tornam aliados, né? Eles vão recrutando esses filhos de heróis inconsequentes, as coisas vão convertendo esse pessoal, vão convencendo eles a formarem a nova liga. E aí tem uma coisa legal que é... Tem um quadro depois disso que mostra o... Eu acho que é o secretário-geral dos Estados Unidos falando assim, olha, alguém aqui tá feliz com isso que a gente escutou, falando, né, provavelmente os principais políticos dos Estados Unidos, ele falou, não. Aí ele falou assim, porque eu não tô surpreso, quer dizer... Aí a gente vai vir um outro ponto que até não tinha sido tão abordado, que é os humanos não estão mais decidindo nada no mundo. Tá tudo na mão dos super seres, sejam eles a Liga da Justiça antigamente, sejam os novos heróis, e o Superman não se deu o trabalho de falar com o governo. Assim, eles estão tomando a postura de que os humanos não sabem arrumar, não sabem o que fazer, deixa com os super-heróis, entendeu? Eles vão tomar as rédeas do mundo de agora em diante. E aí isso vai causar, logicamente, indignação dos seres humanos, né? Que, pô... Tá todo mundo, eles vão mexer com a gente não vai poder mais escolher nada no nosso planeta? Sim, e é bom falar que aí surgem algumas frentes, né? Isso. São diferentes formas de pensamento. Temos o grupo do Superman, que é formado dos Supermetal-humanos, que vão defender, né, com todas as suas regras e as suas rédeas, né, de como a humanidade deve se comportar. Você tem a forma que não concorda com isso, que tem o Batman, praticamente, né? Junto ele pede ajuda ao Batman, e o Batman dá uma puta lição, né? Fala, puta... Não, a humanidade deveria fazer do seu jeito, sabe? Não você... Você tem que obedecer por rédeas, né? Sim. E nisso nós também temos a frente do Lex Luthor, né? A frente de libertação da humanidade também. É uma apresentação bem curiosa, né? Esse do Batman, se não me engano, ele é Batman e os Outsiders, que é o nome do grupo que ele tinha, que é os... Não é fora os Renegados. Os Renegados. Batman Renegados. Renegados. É uma, né, é uma referência ao grupo que ele tinha. E aí você vê que nesse grupo do Batman estão aqueles que eram os super-heróis, mas que ainda são humanos, né? Você tem o Arqueiro Verde, você tem o Ted Kord, você tem a Canário, que estão ainda do lado dele, que querem que a humanidade resolva... Da maneira deles, né? Deixar a humanidade se acertar, né? Não ficar envolvendo super seres e se impor em cima disso. E o Lex Luthor quer, também nessa ideia da libertação humana, né? Ele monta um grupo que, teoricamente, quer que os humanos comandem o planeta e não os super seres. Sim, ele quer destruir os metahumanos. Só que aí, no caso, os humanos, eles. Ele é o líder, né? Então... Porque esse grupo da Frente da Libertação Humana é apresentado pra gente, e a gente vê que só tem encrenca, né? A gente vê o Vandal Savage, o Lorde Naga, né? O Cobra. O herdeiro do Ra's al Ghul. Que é o mulher do Batman, que é o Damian, né? Que você entende que ele... isso aí já tinha visto. Sim. Depois do filho do demônio, que é o Ibn al-Shafar, o filho do Ra's al Ghul. A gente tem a Selina Kyle e o Charada. O Charada chatão. Muito louco. Só enche o saco. Tá velho, chato, tá lá de, né, favor, velho? Né, velho? E o Lex Luthor gordinho falando tal, explicando o plano e tudo mais. E aí a gente tem a apresentação, né, de um personagem que pode mudar toda essa história, né? Que a gente vê depois o Capitão Capitão Marvel ou Shazam, né, ajudando, hoje em dia. Servindo o Lex Luthor. Isso estraga tudo, né? Aí o próprio pastor, né, o Norman, ele olha, caraca, quem, né? E o Espectro fala, né, o Capitão do Relâmpago e do Trovão, né? Que ele fica surpreso, né? Porque, pô, ele é o mortal mais poderoso da Terra, né? Pô, isso... balanceia demais, cara. Junto com demais, o Capitão, né? Junto com o Caçador Marte, o Jones, ele é o único que bate de frente com o Superman em questão de força, né? Pelo problema do Superman com magia e tal. E você vê que tem alguma coisa estranha, né? Porque você fala, caramba, o que tá acontecendo, né? Você vê que tá tudo bagunçado. E só, né? Voltando um pouco mais também ao Norman, né? Os heróis se juntarem, formarem essa liga, ainda não resolve o problema das visões dele. O apocalipse ainda vai acontecer. Exatamente. E isso é complicado, assim. Tá tendo essa situação de emergência, um clima bem triste, né? Pros terráqueos e tal. E tá numa situação bem complicada, né? Porque ainda assim, os grupos, eles não necessariamente estão todos tomando o lado do Superman. Não é assim. Não é da maneira como ele acha que vai ser. Ah, a gente não vai ter baixas, né? Ninguém vai rejeitar a gente. Não é assim. Tem a maioria dos vilões, não dos vilões, vamos colocar assim, os heróis, né? Porque você tem que tratar eles como heróis, porque, querendo ou não, eles são os heróis, porque eles mataram os vilões. Eles não querem saber dessa forma como ele tá trabalhando. É, até na frente você tem uma discussão falando assim, olha, o que você fez não deu certo, a gente que limpou de verdade essas cidades, a gente não quer o seu jeito de pensar. Então, quer dizer, a situação não tá se resolvendo, né? E esse ponto de vista, ele traz a visão também, ele traz uma cena bastante interessante, que é a reunião de alguns super seres, né, numa super balada, numa super... no super alguma coisa assim, no super pub, sei lá como eu posso chamar, e dentro desse super pub tá alguns personagens clássicos, estão alguns personagens novos e tal. Tá o Rorschach? E nele aparece, e tá nele o Village aparece People? E nele tem o Village People. Tem o Village People. E nele aparece o Superman fazendo a convocação aos interessados, né, a se juntarem à causa dele, né, ao que ele acredita e tudo mais. E é até interessante ver como os personagens ficam impressionados com o Superman, né? Você vê a personagem falando, né, que pô, é como se eu fosse convidado para ser o 13º discípulo, né? Então, você vê que o cara tem uma presença absurda, né, naquele universo. Só que você começa a reparar que esse Superman, ele já não é mais aquele Superman que você tá acostumado. Porque ele já vira e ele já tá falando assim, olha, a gente vai deixar vocês se alistarem de forma pacífica, de forma espontânea. E quem recusar vai ser enquadrado porque você não tá na maneira como a gente acha correto. Sim. Então quer dizer, olha, se você aceitar, bem-vindo, senão a gente vai parar você, a gente vai tomar as medidas que forem necessárias, né? Eles não acham certo o heroísmo de maneira desfreada, ou no caso, o heroísmo sem ser o dele, né? Digamos que é um Superman que perdeu a paciência com a humanidade. Ele fala, ó, nós somos a única esperança, os heróis. Então quer dizer, na cabeça dele é aquilo que tem que seguir, não tem outra solução. É 880, obedece ou pronto, cara. Exato. É bem complicado. Em contrapartida, nessa cena ainda a gente vê depois a frente do Batman, né, com o Oliver Queen, ou com o Arqueiro Verde, no caso, fazendo a contraproposta deles também, dividindo aí esses possíveis recrutas. Viva a democracia. É. E aí você vai ter com o tempo um problema, né? O que você vai fazer com os meta-humanos que não aceitaram? Você não vai matar, porque o Superman não pode matar, né? Essa é a postura dele. Se ele matar, zerou tudo, voltamos ao início, né? E aí a solução inicial que eles têm é ligar pro Aquaman e falar assim, ó, sabe aquele espaço que tem sobrando embaixo? Podemos botar uns caras aí, tá tranquilo? Né? E essa não só decisão... o Aquaman, né? Ele visita o Orion também, cara. Então, essa parte ele até tem um outro, ela é um pouco diferente, mas ele quer deixar o Aquaman fala, cara, não, eu não vou me mexer, vocês sempre me rejeitaram, né? O Aquaman, ele sempre foi um ser que ele sempre teve entre os dois reinos, entre Atlantis e a Terra, ele nunca foi bem aceito pelos dois, e ele falou, olha, eu escolhi o meu, e agora eu só vou lutar pelo bem da de Atlântida, né? Eu não vou colocar... Ele dá até um puta tapa na cara, né? Deixa eu cuidar aqui dos meus 70% do mundo. Que eu sou um só e vocês são vários aí com seus problemas e tal. Exatamente, né? Eu acho muito legal, assim, esse tipo de personalidade que ele dá com a mim. Mas voltando aí pro Superman e tal, então essa solução poderia dar margem à resolução de todos os problemas, né? Construir, no caso, uma espécie de prisão. para todos esses insurgentes, né, que não tão de acordo com o pensamento dele. Mas também essa decisão dele é uma decisão que pode estragar tudo nessa história, né? Porque afinal ele tá colocando todo mundo que ele não quer num lugar, né? Não é uma espécie de, pessoal até brinca, né, que é uma panela de pressão. Não tem o que resolver. E aí a gente vê a liga bem formada já, bem estruturada, combatendo esses inconsequentes, né? Não vou chamar nem de consequência, são insurgentes mesmo, pessoas que vão de contra esses princípios. E você vê esses lados separando e tal. E eu acho que, e como última cena aqui antes da gente entrar na área de spoiler, a gente tem aqui a conversa mais profunda do Superman com o Magog. Well, look around you. This is what I represent. You must be proud. Proud? Proud? God damn you! Superman, look out! Proud of being the man of tomorrow? Your fault, you bastard! The world changed, but you wouldn't. So they chose me. They chose the man who would kill over the man who wouldn't. And now they're dead. A million ghosts. Punish me. Lock me away. Kill me. Just make the ghosts go away! Cal, that blast was so powerful. Are you... I'm fine, Diana. But I do fear for the future. You were right. We are at war. Até, então, essa cena, toda a construção dela eu gosto muito, porque assim, começa com uma, vamos botar assim, uma referência interna, que é o Magog levantando uma casa, né, no meio do Kansas, todo isolado, que faz referência mais ou menos à primeira cena do Superman, que é ele carregando um trator, sim, né, e aí na cena, ele derruba a casa e fica todo nervoso. Quer dizer, eu vejo isso como uma coisa assim, olha, ele não consegue fazer o que o Superman faz, né? Lógico que é só uma brincadeira, a questão dele derrubar, mas é assim, ele não é o cara que... Ele não é realmente o cara que tem que liderar as forças meta-humanas. O Superman é... Ele tem a leveza, ele tem o cuidado que é preciso, que o Magog não tem. Eu acho que aí é uma brincadeira pra fazer a diferenciação entre os dois. Sim, sim. E outra coisa legal, assim, com o Magog, que... Desde aquela situação que a gente falou lá no começo do cast dele ter peitado o Superman, falado com o Superman antiquado e tal, o público no geral desse universo acha que o Superman tem medo, né, do Magog. Amarelou, e tal. Né, com o Magog. Até a própria mídia, né, pergunta, mas quando você vai vir com essa liga? E depois quando esse Magog fala, não, você não vai ter medo? Aí a Mulher Maravilha fala, não, o Magog vai ter hora dele também, um negócio assim. E no caso não é isso, né? O Superman nunca teve medo do Magog, ele só não queria comprar essa briga, né? Necessário. E aí é um momento de você respirar fundo, né? Porque, pô, você tá vendo... Porque o Magog é um peso pesado, cara. Ele não é um personagem simples também, buchinha. E você vê ele é totalmente oposto ao Superman nesse tipo de pensamento. E é legal, porque na cena, você que toda hora é construído que o Magog é um cara muito poderoso, é um cara que poderia bater de frente com o Superman, na primeira situação ele cai de joelhos, assim, aparentemente chorando, porque, cara, ele não tava preparado para aquilo, ele não quer estar à frente daquilo, entendeu? Ele não queria que tudo tivesse tomado esse caminho. Ele falou, cara, ele pede, né, ele tá vendo um milhão de fantasmas, ele tá atormentado por tudo aquilo que aconteceu, porque ele sabe que ele errou. Lógico, ele culpa um pouco o Superman por ter ido embora e deixado na mão dele, mas ele fala, cara, me mata, né, ele pede. O diálogo dele aqui, né, é sua culpa, maldito, né, o mundo mudou, mas você não. Você não. E por isso eles me escolheram, isso ele já ajoelhado, mega arrependido, né. E ele, quer dizer, ele não tava preparado pra aquilo. Ele fala assim, né? Escolheram o que matava em vez do que não matava. E agora tá todo mundo morto. Olha que diálogo foda, né? De arrependimento do cara. Você vê que nem ele tá totalmente de acordo com ele mesmo. Né? O cara tá numa mega crise. O Superman até fala, você deve estar orgulhoso. Ele fala, orgulhoso? Você orgulhoso? Tá maluco, vá, né, pro inferno, né? Orgulhoso, homem do amanhã. Por sua culpa, maldito. O mundo mudou. Mas você não. E por isso eles me escolheram. Olha só. Aí eu acho que até aquilo que o Seiji falou, quando você tem uma parte que ela foi cortada na versão original, ela foi censurada e depois entrou nas versões posteriores, que é lindo, né, até Apocópolis, pra falar com o Orion. Que você vê que ele é retratado quase igual ao Darkseid, né? Você descobre que ele conseguiu tomar o lugar do Darkseid, mas ele não mudou nada dentro da cidade, porque eles, primeiro, eles não... Isso dá a entender de que eles não queriam mudar a população. E ele fala, o que eu vou fazer, né? Ele fala, pô, o Superman indaga pra ele, ah, pô, você é um deus, você pode mudar tudo. Ele fala, ou eu posso destruir tudo. Não é tão simples assim. Eu achei que quando eu chegasse aqui eu ia poder mudar, mas não é, né? E, quer dizer, tá mostrando assim, olha, não, você não pode só fazer o bem. Se você errar a medida, você acaba com tudo. Você não tem que se superar, você já pode fazer qualquer coisa, você é um deus, né, pro mundo dos homens, a ideia seria essa. Se ele fizesse alguma coisa errada, ele ia acabar com tudo, como aconteceu, um pequeno deslize e acabou com o estado do Kansas, né. É muito atenção. Mais do que simplesmente... É um peso, o pessoal depois até mais pra frente fala que é um peso muito grande até pro Homem de Aço, né, fazer, tomar conta do mundo inteiro. Exatamente, porque você vê que pode dar errado como já deu. Qualquer decisão errada dá muito errado, né? É muito, como o Rod falou, é muito peso, é muita responsabilidade. E aí a gente tem o fechamento da metade da história, que é aqui que a gente despede, né? Esse é o ponto que a gente tem que parar. Pra quem tá afim de ler, tem que ir lá ler, porque senão vai estragar muito a leitura, porque a gente vai começar aí pro desenrolar da história. Mas a cena final, antes da área de spoiler aqui, é a gente ir de novo pra frente da libertação da humanidade, né? Com o Lex Luthor lá e a sociedade da injustiça, entre aspas. Uhum. E lá a gente vê a nova aliança do Lex Luthor, que nada mais nada menos é o Batman. A frente do Batman tá se aliando o Lex Luthor com o objetivo de parar essa nova Liga da Justiça. Porque eles estão começando a construir o Gulag, né? É, que é a prisão pros meta-humanos. Que é o que pode estragar ou não toda a história. É, e assim termina o capítulo 2. Sim, então eu digo assim, pra quem escutou até agora e tem interesse, vai correr atrás, é uma história muito legal assim, no universo do DC Comics. Você ouviu agora, né? Tem personagens muito, muito interessantes, sendo tratados de maneira mais interessante ainda. Você tem opiniões totalmente diferentes, né? Você tem uma situação bem humana, apesar da gente estar falando de super-heróis, né? É o peso, é a consequência, é um ponto de vista, né? Isso é muito legal, é uma história muito, muito interessante. Além da arte do cara, né? Do Alex Ross, fera, meu. É absurdo, assim. É uma odisseia pra visão, assim. Você lê, ó. É uma das paradas, assim, únicas na vida, assim. Que você dificilmente vai poder repetir essa experiência com outras coisas. Então, eu agradeço pra quem acompanhou a gente até agora, né? Dou tchau pra quem... pros menos corajosos, né? Mas pra quem se aventurar, agora a gente vai ter uma área aqui mais de spoilers, né? Contando o final da história e depois contando algumas curiosidades, coisas e tal, que faz essa história ser tão especial pra gente, né? Deixando a nossa conclusão e tal. E vale a pena, assim, pra quem... pra qualquer um aí que tem interesse em conhecer os super-heróis e ver talvez uma visão diferente, o que poderia ter acontecido, ver como eles se posicionariam nessa situação tão adversa e tão diferente, vale a pena, como a gente falou, pra quem já conhece desse universo, tanto pra quem não conhece. Vale a pena você buscar essa revista, sim. Não, é sensacional. Uhum. E com o toque de três Shazams, a gente vai entrar na área de spoilers. Shazam! Com a magia feita aqui, voltamos pra dar continuidade à história, né? Três Shazams já foram feitos. Vocês foram avisados. Mas assim, a gente continua com a história, então todo início de revista começa com uma visão bíblica, né? Uma visão do apocalipse dessa história pelo Norman, né? Ele vendo tudo acabar novamente. E a gente vê, no caso, essa metáfora aos trovões do apocalipse, né? Da Bíblia, no caso. com os trovões do Shazam, é muito interessante essa visão que o Totoro coloca, né? Essa narração religiosa que o Wade opta por usar, né? E pelo fato do Orelha da história ser um pastor também, né? Tem toda essa ligação. Logo no começo dessa continuação, é uma coisa que eu gosto até de... que eu acho bem interessante, que é provavelmente a ideia do Ross, né? Que você vê o Gulag pronto e ele lembra muito a sede da Sociedade da Injustiça, do desenho clássico, né? Sim, exatamente. É mais enquanto, uma homenagem. Enquanto a ONU, ela é o palácio, a sala de justiça, né? Então, quer dizer, o mal, o que os heróis construíram é o que representa a sede do mal. Enquanto os humanos estavam dentro da sala de justiça, que era sempre o lugar onde tudo era feito da melhor forma, quer dizer... Eu acredito que seja uma referência, assim, apesar desse contexto. Pô, muito maneiro, né? E isso é uma coisa que também, durante a obra, tá cheia, assim, de pontos de vista, né? Visuais, no caso, né? De como que o Rosso e como o Wade querem retratar um filho de um personagem, ou como eles querem retratar esse personagem agora, avançado no futuro, né? Essa identidade visual da obra, agora sim eu posso falar sem me segurar, é uma parada sensacional, meu, porque tem de tudo, assim, coisas que, tipo, você vai, concorda, depois você fala, pô, como que o cara virou isso e tal, né? Você vê, tipo, Gavião Negro, né? Pé de galinha, cabeça de gavião. O que tá rolando? Ele constrói praticamente um novo universo, com repaginações dos personagens e personagens novos criados que são descendentes, são aprendizes, né? Ele se preocupa em te criar um ambiente que poderia acontecer, um futuro possível e muito rico, assim, que cara, existe muito material que não veio pra cá, que tá nas edições Absolute, documentários, que assim, é um universo muito grande que ele criou, muito grande. Expandiram de uma forma sem show de bola. Mas parando de pagar pau e voltando pra história aqui. mas a gente tem que ver a história assim, o Norman novamente conversando com o Spectre, né? Falando das coisas que estão pra acontecer, do que tá por vir, né? Essa visão, né? Do que tá acontecendo, o que pode acontecer. E tudo isso culminando no Gulag, né? Que foi a construção dos heróis pra deixar os vilões. O Gulag já está pronto. Inclusive, por curiosidade, aí, o Gulag ele foi criado por o Senhor Milagre, né? Que é o cara que mais manja de escapar. É o cara mais liso da DC. E ele constrói a prisão absoluta, assim. Então é uma curiosidade, assim, que o Wade e o Ross vão fazendo a história, assim, muito bem. Você vê muitos pontos, né, dos personagens sendo trabalhados de maneira interessante, no caso. E uma informação é que eles construíram essa prisão pra segurar os meta-humanos por meses. Em duas semanas ela tava super lotada, quer dizer... Tava num ponto em que qualquer um que duvidasse do Superman, independente de ter feito alguma coisa errada ou não, era mandado lá pra dentro, assim. Não se juntou à Liga da Justiça, é lá pra dentro. Não tem limites isso. Você tá que nem é zoeiro, né? Não tem limites. Tá louco. Isso é que nem um regime totalitarista mesmo, isso. Uma União Soviética, sabe? Manda pro Gulag. Só que o Gulag, as pessoas morriam. O Gulag tá um pouco mais light. Você tinha o Capitão Cometa lá tirando sal. E dentro desse Gulag, a prisão com todos os heróis, os não-heróis, no caso, né, de todo mundo que duvidava e tal. Uma panela de pressão, literalmente, tudo pra explodir. E a gente depois tem a citação, no caso, aos personagens que meio que são a... O que você chamou, cabeça? Eles chamam a quinta essência da magia, de todo o poder cósmico. Eles retratam assim. Então você vê o Espectro levando Norma pra esses cinco personagens mega importantes, né, pra esse universo DC, que são mais ou menos assim as entidades mais poderosas desse universo até então. Ele é composto pelo Shazam, o cara que, o mago que deu os poderes pro Capitão Marvel, né, até dizendo que eles precisam achar um meio de ajudar o Capitão Marvel, que tá perdido lá no meio das lavagens cerebrais que o Lex Luthor realizou, né, por que o Capitão Marvel tá ajudando eles nesse tal, e a gente descobre que é lavagem cerebral fruto do trabalho do vilão do Capitão Marvel, que era o Dr. Sivana, com a genuidade do Lex Luthor, né, tal. E você vê outras figuras carimbadas também, né? O Vingador Fantasma, que é um personagem mega forte e importante pra DC. Você vê o Pai Celestial, que é mais ou menos um personagem também bastante importante a nível cósmico, né? Ele tá lá com aquela relação de Nova Gênesis com Apocópolis e tal. Você tem também Zeus, que é o, no caso o Zeus da mitologia da Mulher Maravilha, né, que também tem seus poderes, não precisa explicar muito. E fechando, talvez o último guardião, né, do universo, Gantt, que é o Gantt. Que você vê até aqui em livro e tal. E eles dizendo que a humanidade tem que se virar sozinha e tal. As próprias entidades caindo fora, né, falando... eles falavam, toda vez a gente põe poder, nós colocamos oportunidades na mão dos seres humanos e eles sempre falham, né? Eles sempre causam desgraça, causam tragédia. Eles marcham orgulhosamente para o desastre. E para o desastre, é só. Nossa. Como guardião, né? Puta, tinha que ser maldito assim, Smurf. Não é a visão de toda errada. E aí a gente vê o Spectus entrando nessa conversa, né? Que ele também é um grandão, vamos dizer assim. Ele infelizmente ele não é. É que como ele é sempre norteado pela justiça, né? Pela vingança, no caso ele não tem opinião própria, né? Então ele meio que ali ele sempre vai ser levado. Ele não poderia, acredito, opinar de vez. Ele não poderia ali debater, porque ele até nem pode, né? Ele nem consegue formar um julgamento completo. Que ele tá deixando na mão do Norman, né? Ele só sabe que ele teria que interferir ali, porque o destino do universo tá em jogo. E no meio de toda essa discussão mega, mega epopeica, sei lá, mega, mega épica, aí a gente vê o outro personagem assim, de fundo, né? O Norman olhando com boca aberta, né? Todo aquele. Imagina deuses, né? Conversando, você lá, mega mortal na situação. E pra quebrar o gelo, a gente tem a introdução ao Deadman. É desafiador, né? É desafiador, né? Aqui no português, que também continua morto, mais morto do que nunca. Conversando, né, alguns aspectos dessas entidades, né? Falando até do próprio Spectrum, né? Que era a entidade da morte, né? Que perdeu quase totalmente o lado humano e tal. Mas é bem legal, assim, você ver mais um personagem sendo tratado de uma forma legal. E esse quadro serve pra mostrar que acabou, que não tem mais a ajuda superior desse caso. É aquela coisa, quando o Spectro entra, quer dizer, é uma situação onde vai, como o que ele quis dizer com o Anjo da Morte, que vai ocorrer a morte, né? Alguma coisa vai dar errado, ele não aparece se fosse uma coisa boa. E como você vê que a quintessência, eles não ali não estão dispostos a interferir diretamente e acabar com aquilo, você vê que o Norman aqui ele fica meio assustado, porque ele fala, e agora, né? Não tem, como o Rod falou, não tem o que fazer. Sim. Bom, e não só isso, o desafiador ele explica como é que tá a situação do Spectro agora, né? Que ele perdeu o seu lado humano, então, pro Norman. Isso, então, pode entender que ele tá perdendo mesmo o seu lado de julgamento, né, humano. Sim, porque você vê o Spectro em outras histórias, ele já chega chutando bunda, matando, não vai acontecer nada aqui, você para com isso, já mata a gente, não sei o quê. Aí ele não sabe, assim, você vê que ele tá só como, ele só tá observando. Por isso o desafiador fala, não dá pra ter certeza de que lado ele vai ficar. Sim. Exato. Isso vai ser muito importante lá no fundo. Com certeza, pesado. E daí a gente já pula pra outra cena legal, que é o diálogo do Superman com a Mulher Maravilha no espaço, né? Conversando sobre pontos de vista, né, nessa situação, que a situação tá chegando a um nível tão extremo que é absurdo, né, o que pode acontecer. Inclusive eles estão conversando segurando o laço da verdade, então os dois estão expondo a opinião máxima deles, né, que a Mulher Maravilha meio chocada com esse resultado final e agora querendo mudar, querendo ser mais absoluta, mais forte, né, ter esse regime Monte Ferro. O Super-Homem ainda meio indeciso, né, sobre o que fazer com esse pessoal, com a situação, né, cedendo um pouco esse peso que tá realmente carregando ele, né, porque é muita coisa pra ele administrar, né, ele não tá acostumado só com tudo isso, e eles se separam, assim, ele até às vezes meio que culpa a Mulher Maravilha, falando do exílio dela, né, se por causa dessa atitude e tal, é bem forte, e... porque ele sabe que se ele tiver que ir na base da violência a todo custo, ele vai ultrapassar aquela linha que ele nunca quis ultrapassar, ele vai ter que matar, machucar os outros heróis, os outros meta-humanos, né? Enquanto a Mulher Maravilha ela já tá praticamente certa de que é isso que ela tem que fazer e que deveria ter sido feito pra evitar tudo isso, ele ainda tá na dúvida, porque ele tá ali batendo de frente com o limite moral dele. Ele nunca ultrapassou aquela linha e ele ainda não sabe se aquilo é o que vai ter que ser feito mesmo, né? Ele ainda tá nessa dúvida. É pesado. É como ela fala, nós somos guerreiros, temos obrigação de combater. Ele fala, só os fracos sucumbem à brutalidade. Exato, quer dizer, ele sempre conseguiu impedir tudo sem matar ninguém, né? E aí ela tá falando, olha, não vai dar mais, agora a gente já tá num ponto onde a gente, tudo bem, a gente vai prender eles, mas vai prender pra sempre? E se eles se revoltarem, como que vai ser, né? É bem interessante. Aí eu acho que depois vem uma cena bem interessante dessa... dessa questão de ele tá olhando o mundo, vendo como que tá limpo, né? Ele fala, a Alemanha tá limpa, a Áustria também, com relação aos meta-humanos, né? E aí você tem um grupo com os cinco personagens que formavam os Titãs clássicos, né? Que é a Dona Troy, o Roy Harper, o Dick Grayson, o Garth e o Wally, falando, olha, eles não concordando daquele jeito, olha só, mas... E aí, vão colocar o cara, aquilo, ele, até o Dick Grayson fala, né, é como cutucar um balão de hidrogênio com fósforo, aquilo vai explodir a qualquer momento. É, mostrando, quer dizer, eles que eram aqueles que brigavam, que eles iam contra, né, que viraram os Titãs por não concordarem com o posicionamento, criaram o próprio grupo, estão ali de novo, né, falando, olha, eu acho que não vai dar certo. É, apesar dele ter agido e dele ter falado pra gente que essa é a melhor escolha, eu acho que isso não vai dar certo, né. E, inclusive, o Superman tá ouvindo isso, né? É lógico. Audição. É bem interessante, né? E, de contraponto, a gente volta àquele conceito do Flash que tá em todo lugar, a todo momento, e o Flash acaba puxando o Norman, né? Que tava acompanhando o Espectro, vendo esse diálogo. E aí o Norman... tem um pouco engraçado. Não é engraçado, assim, mas... Mas ele, no meio de toda aquela situação, ele faz ele paga de maluco foda, né? Porque o Superman fala... O Superman fala, não, por que você tá aqui? Não, vim avisar o que é. O cara começa a ler o Apocalipse. Aí ele, cara, então... eu não sei o que você tá falando. O Superman, pô, né, velho? Que ele faz assim, né? Não, é que assim, ele tava lá, o Norman, junto com o Spectro, vendo todos os acontecimentos na Torre da Justiça. Só que aí o Flash detectou a presença dele, detecta todas as existências em todas as realidades, puxou ele pra realidade onde estava o Superman. Aí parece um velhinho do nada, cara, um espião, porra. Não, e aí ele entra e ele tá no meio dos maiores super-heróis de frente pro maior super-herói de todos os tempos. O cara, a poderosa, já ele, queria dar um soco nele. E aí ele não consegue explicar. Como que ele vai explicar toda aquela maluquice? Nem ele entendeu o que tá acontecendo. Sim, né? Nem ele tem ciência de tudo. E aí ele começa a falar de Armagedon, que não sei o que, daí o Superman fala, que isso? Ah, vai acontecer nada, tá tudo bem. aí o Dick Grayson, ele devia falar, sei lá, Santa Rebelião, Batman. Aí ele fala, Santo Deus. Santo Deus. Ele ia falar, Santo Gulag, Batman. Santo Gulag. Gulag. Uma rebelião, meu Deus, no Gulag, caramba. Mas aí é o ápice da situação que realmente ia acontecer, né? Estourou o Gulag. E aí a gente tem a decisão, alguns heróis vão fazer frente imediata, né, a essa situação. Aqui a situação é interessante, porque na hora que ele fala, ó, né, estourou a rebelião, vai tudo enlouquecer, o Superman começa, bem, então o que a gente, a Mulher Maravilha, ela já toma a rédea e fala, ó, Flash, Lanterna Verde Poderosa, vocês vão, assuma o controle daquilo, o Superman fala por meios pacíficos, ela fala acima dele a qualquer custo, ele fala, ela toma as rédeas daquilo e ela dita a forma como ela vai, e o Superman, ele fica meio perdido, né? Sim, né? Pô, que bagunça, né? E só voltando um pouco também, depois a gente teve a apresentação também, o que aconteceu com o Capitão Marvel e com a Frente da Humanidade, né? Qual que é o plano deles? Isso. No meio dessa situação. Que é o Lex Luthor, ele tá dominando mentalmente o Capitão Marvel, sim, né? Sim, a lavagem cerebral fodida, né? Que ele fez através dos vermes do Sylvana, né? Falando que os heróis são ruins, que os heróis vão acabar com a Terra, e não deixando ele usar a palavra. Então, quer dizer, você descobre... mais ou menos aí, se você já saca que ele não é, ele tá como Billy Batson, né? E é o Capitão Marvel absurdo, né? Porque você vê os heróis do Batman lá na frente do Batman, quando tem contato com o Capitão Marvel, todo mundo para de respirar, todo mundo fica mega assustado, porque, pô, o cara é um herói fudido, fudidamente forte e com aquele sorriso exatamente difícil, né? Essa representação do Ross é o sorriso que o super-herói vazio, clássico, né? Tem, aquela coisa, não, é aquele sorriso de vai ficar tudo bem, meu querido, mas você vê que tem um ar de loucura, você vê que aquilo não tá normal, e todo mundo fica extremamente assustado, ninguém sabe o que fazer, quer dizer, ele é o cara que bate de frente com o Superman, né, ninguém respira. Vai acontecer, mas aí caindo pra essa situação do Gulag, a gente tem o Luthor ordenando, né, explicando o plano dele pra todo mundo, né, revelando, pedindo pro Capitão Marvel, né, ir lá e destruir o Gulag e deixar a merda toda acontecer. E aí a gente vê o Batman se contrapondo, né, falando que realmente não, com certeza não tinha confiança em nenhum dos é lógico relação, mas aí realmente ele... se rebelando, falando, tentando impedir a situação de acontecer, né, no caso não tendo tanto sucesso. Na verdade ele impede essa frente, né, porque afinal ninguém lá é super vilão ativo, né, naquela Zion, então fica fácil conter todo mundo. Mas o Capitão Marvel, né, que era o único que precisava ser contido, não consegue, no ataque de pânico lá com os vermes que ele acaba esbarrando. Ele se transforma em Capitão Marvel, o Billy Batson, e explode e vai embora tentar destruir o Gulag. E é aí que a situação estoura de vez. Nesse ponto, você tem uma cena em que o Superman ele vai falar com a, né, ele vai falar com a ONU, explicado da situação, porque ele construiu o Gulag sem falar com ninguém, ele simplesmente construiu, o governo não sabe nada, a ONU não tá no meio. Ele fala, ó, você vai conseguir controlar isso de qualquer jeito, tá tudo sob controle. Ele fala, não, olha, ele é um trabalho em progresso e a gente tá tendo alguns problemas. Então, quer dizer, ele revela pros humanos que ele não tá conseguindo controlar. Isso na frente vai ter vai acabar tendo um peso, porque ele simplesmente tá falando, ele não tá conversando junto, ele não tá debatendo. Ele tá falando, olha, eu fiz o Gulag, eu vou colocar os caras lá dentro e eu resolvo essa situação, né? E do outro lado a gente vê o Batman agindo, né, contra o Lex Luthor. Olha só. Ele querendo parar isso tudo. Não, ele revelou o plano dele, né, de se aproximar do Lex Luthor pra impedir os planos malucos do Lex Luthor. Sim. E aí estourou a situação, né, de toda aquela merda e tal. E aí a gente tem um anúncio final. O merda estourou, né, porque o Gulag perde totalmente o controle. Eles matam o Capitão Cometa, né, no caso... Que era um dos carcereiros, né, da prisão. E a partir daí não tem mais volta, né? A Mulher Maravilha toma a frente dela e fala, não tem resolução. O Superman fala, pô, não pode ter isso. Ah, não, vai ser guerra. Mas o Superman fala, pô, mas na guerra as pessoas morrem. E aí ele toma a retórica de que, pô, não, é isso, não tem o que fazer. Ela olha com uma cara pra ele, novamente a gente fala da arte, que ela é uma cara assim, olha, onde você tá? A gente não tem, não existe mais resolução pacífica nesse ponto. A gente não tá mais num ponto onde não, a gente não vai ter como evitar mortes, né? Uma cara, tipo, como você é ingênuo em achar que até agora tá tudo bem. E ela vai, ela lidera todos eles, né? Em direção à guerra. Agora é matar ou morrer. Aqueles que não se renderem vão morrer e vão separados a qualquer custo. Né? Uhum. E ainda a presença de um jogador que as pessoas não contavam. Capitão Marvel. Exatamente. A própria sequência disso é bem legal, né? Que o Superman corre pra conversar com o Batman, né? Tá um último conselho, né? Fazer a última coisa e pedir a última ajuda, né, pra ele. E no meio dessa conversa o Batman fala, né, o que aconteceu e tudo mais. E fala Capitão Marvel, Superman. O quê? Capitão Marvel? Tá vivo aí? tá maluco, velho? Cara, ele tem um mind blow, velho. Absurdo. Não, e ele ainda fala assim, olha, ele sofreu a lavagem cerebral e eu não sei como é que a gente vai fazer pra trazer ele de volta. Vai Superman falou, pé, ferrou. Então é absurdo, né? E uma piadinha no quadro, né? O que você espera que eu faça contra? Cadê o Superman? Aí o Superman só me alabate. Então essa é a sensação, né? Ah, então essa é a sensação. I will tell you this one thing. There is a player you haven't counted on. Captain Marvel. Marvel? He's been brainwashed severely. Once there was a good kid inside him, but he's been driven out, and I don't know how you'd ever find him again. Marvel's headed for the Gulag, Clark. He's going to break it wide open onto the Justice League. What do you expect me to do against... Clark? Clark? Gone. Huh. So that's what it feels like. Mas daí a gente já vai pro clímax da história, né? Que é essa guerra no que sobrou do Gulag, né? Que são os insurgentes, né, se rebelando, saindo da prisão. A Liga da Justiça, liderada pela Mulher Maravilha, tá sedenta por sangue, né? Eles estão brigando com tudo. E pra ferrar mais a situação, o Superman, que tava indo tentar apaziguar tudo porque ele tinha o poder de resolver tudo, é impedido pelo Capitão Marvel, né? O filho do... O Capitão do Trovão, aí o Capitão Relâmpago, né? O filho da magia. E aí você fecha essa terceira edição com o Armagedon chegou. Quer dizer, no fim, era isso. Tudo já tava, né? Vamos dizer assim, já tava escrito. Era esse o rumo que ia tomar. Né? E aí, o começo da quarta edição é mais uma parada foda que, assim, toda edição começa com a visão do Apocalipse, do Armagedon, do que tá acontecendo. E nessa quarta edição, não é diferente. Ela começa com a visão do Apocalipse, do Armagedon. Mas, na verdade, não é uma visão. Na verdade, é o presente. É o que tá acontecendo de verdade. Exatamente. Então, é mais uma escolha muito maneira de contar essa história, né? Puta que cara foda. E a gente vê o Spectro ainda passivo, só sendo um espectador. É, o McCain fala, cara, para com isso, você tem que fazer isso para agora. Ele fala, não, ainda não é a hora. Vai chegar a hora do juízo, na hora que você... haverá um ajuste de conta. Exatamente, uma hora, né? Aí você tá vendo essa luta, o Capitão Marvel tá batendo de frente com o Superman... O Superman querendo parar e o Capitão Marvel cedendo pra matar, ele vai acabar. Ele, na verdade, o que ele tem que fazer ali é matar o Superman e deixar todos os outros matarem. E aí o governo resolve tomar a iniciativa e falar, olha, o que a gente vai ter que fazer, vamos jogar. É, ele fala bomba, eu não lembro exatamente qual que é o termo que eles usam agora de bomba, mas assim, armas nucleares, ogivas nucleares, naquele meio matar todo mundo. Até ele faz referência aos Falcões Negros, não é? Que é o rapaz que tá segurando o capacete. Sim, até o símbolo da roupa dele é o de um... Black Hawks. Isso. Aí ele fala assim, olha, mas vamos morrer civis. Ele fala, mas é o que a gente vai ter que fazer pra parar, porque se isso continuar, é aquela brincadeira. São deuses brigando, né? Tem caras ali de forças inacreditáveis que podem destruir o planeta Terra se aquilo continuar infinitamente, né? Dessa maneira. Não, aí você tá vendo depois. Depois disso você vê que o Batman ele entra, mas ele entra pra tentar separar aquilo e ajudar a situação, né? Ele com os renegados dele. E a Mulher Maravilha quer ir pra matar ele e acabar com isso. Ele fala, olha, a gente não pode fazer isso agora. Você quer guerrear, você quer lutar de verdade ou você quer salvar todo mundo, né? É complicado. Na hora que o Batman chega, a gente vê a primeira morte, né? Que é a Mulher Maravilha matando lá um vilão lá dele, Von Bach, sei lá, é isso. Von Bach, back off. Wonder Woman, you will be next. But this, I will crush the magic out of this. No, you won't. Stop! Diana, you stabbed him through the chest. He left me no choice. One of the others, one of your people would have died otherwise. Diana! They began this. I will finish it. Did you see that? She killed him! She killed Von Bach! Get her! Get her! Ow! Be quiet, child. Então ela matou, assim, a sangue frio. Ela matou sabendo o que estava fazendo, né? E aí eles veem os aviões chegando e o Batman fala, olha, você pode continuar brigando ou a gente pode voltar a trabalhar. Na verdade, aí a guerra explode demais ainda, né? Porque aí... o primeiro morre, né? Até agora tava naquela briga de heróis. Uma situação absurda, né? E o Batman vai questionar a Mulher Maravilha, né? Do que tá acontecendo, do que eles estão fazendo e tal. Ele até meio que insulta ela, falando que não adianta, cara. Se você ser agressivo agora, você coisar, não vai te trazer de volta a sua realeza, né? Uhum. E a Mulher Maravilha fica putaça e parte pra cima dele, né? Como retórica. E aí, no meio da briga dos dois, né? Que vão brigando, eles vão subindo aos céus, né? O Batman tá com a armadura, tá todo equipado com a armadura que voa e faz as paradas todas. Faz os paranauê. Do Batman. Caramba. Mas aí eles voam, eles passam as nuvens e de lá eles enxergam três aviões carregando as bombas atômicas, né, que a humanidade enviou. E aí ele fala, olha, agora é a nossa guerra vai causar consequências. Agora você vai querer continuar brigando comigo ou a gente vai trabalhar junto e tentar parar isso, né? Quer dizer, sim, você vai levar esse seu ideal de violência e acabar com tudo até o fim ou você vai voltar a fazer aquilo que você tem que fazer, que é proteger as pessoas, né? Não impedir as bombas, né? Temos três bombas. Uma o Batman desarma, outra a Mulher Maravilha desarma. Sobra uma. Uma terceira bomba. E mais uma vez aí a narrativa do cara, né? Porque toda a narrativa é assim, a gente não bateu muito nessa... A gente falou que é muito boa, mas não formalizou bem que a narrativa é feita de uma maneira bem poética até, assim, né? Do jeito que ele descreve as coisas. Então ele vai falando, né, aqui do Batman, né? Lendo mesmo a própria história aqui, né? Apesar da minha forma espectral, sinto calor dos lasers do Batman e a tensão de músculos titânicos e ouço o sussurro de um piloto pedindo perdão, né? Que é a última bomba que foi lançada. Então você vê que, meu, que narrativa foda, né? Que jeito único, né, de narrar essa história, assim, né? É uma parada bem sinistra, assim, né? Fica bem... Meu, é de arrepiar, né? Esse tipo de narrativa, do jeito que o cara conta a história. Não, e você vai vendo um pouco antes, você tá tendo a luta do Capitão Marvel com o Superman, o Capitão Marvel consegue dá uma, digamos assim, uma virada, né? Ele começa, ele toma a liderança nessa briga, porque o Superman, ah, diga alguma coisa, ele fala Shazam, cai um raio, né? Não foi a melhor coisa a dizer. E aí ele começa a soltar raios em cima do Superman, em sequência, e entre cada raio você tem algumas cenas colocadas que são como se fosse retratos da guerra. Então você vê gente morrendo, tem o Dick Grayson morrendo e a filha dele chorando. Não você morrendo, vê que aquela guerra... Ele tá machucado. Ele vai sobreviver, né? Ele sobreviveu. Ele sobreviveu no final? Sobreviveu. Ele tá... Não, então você vê cenas de guerra acontecendo, são pessoas morrendo e a situação apertando, né? Enquanto o Shazam tá atacando sem parar o Superman. E quando a última bomba é lançada, ele consegue parar o Shazam, ele consegue fazer o Shazam, o Capitão Marvel voltar a ser Billy Batson, e ele escuta a bomba, né, vindo, e o Spectre fala, olha, agora é a hora e você vai ter que fazer o seu julgamento, quem tá certo, quem tá errado, quem você escolheu eu vou punir, né? É, como ele fala, se a bomba cair, os super-humanos morrerão, a humanidade será poupada da violência, né, deles. E se não cair, esses meta-humanos sobreviverão e vão lutar numa batalha que, com o tempo, vai engolir a Terra. Então faça a sua decisão, Norma. Cara, e aí ele... E eu acho que a resolução é a melhor, que ele fala assim, olha, o final dele fala, olha, basicamente, né, não é exame que ele fala, mas não dá, não tem certo e errado. Não tem como fazer uma escolha, né? Não cabe a mim escolher isso, estão todos errados. E o Superman... E aí vai cair na mão do Superman e ele vai virar... E ele fala, olha, e até assim, eu acho que, acredito que seja a cena mais marcante, ele fala, olha, eu não posso decidir, essa decisão não é minha, e nem minha como super-herói e nem de um humano, ela é uma decisão sua, você que é o mais poderoso, você que é o humano mais poderoso, você que caminha entre os dois mundos, você vai poder escolher, eu vou soltar sua boca e vou tentar parar essa bomba, se você me atacar, você vai me parar, e aí você decide o que você quer, né? Até que você tem ele solta, ele vai em direção à bomba, você vê que aparentemente ele recupera um pouco da sanidade, da sanidez, ele grita Shazam, se transforma, puxa o Superman de volta e ele se sacrifica pra explodir essa bomba, né? É até uma cena bem parecida com aquela do Red Sun, quando o Bizarro vai querer impedir a bomba, mas ele entende que no final ele vai ter que se sacrificar naquilo tudo, né? Marvel, não! Strength drawn from somewhere beyond even the power of magic, Marvel hurls the Man of Steel back to Earth and streaks upward. Superman, are you? I'll live. Where's Marvel? He's up there. He's reached the bomb, but he can't penetrate the force field. I've got to help him. But once again, Superman is too late. Marvel has made his decision. Shazam! Shazam! Shazam! E é o que acontece, né? Ele se sacrifica, ele estoura a bomba alguns metros antes, né? Tem uma cena muito foda, cara, que o Superman gritando, né? Após a situação, né? Meu, marca demais essa cena, assim. Até arrepia, você vê o Superman gritando. Ao lado dos cadáveres, né? Dessa guerra. E o Ross, ele desenha todos os cadáveres, você consegue identificar quais são os super-heróis que morreram ali, você vê só os esqueletos e ele gritando naquele meio, que ele foi o único que conseguiu sobreviver àquilo, aparentemente, né? Sim, uhum. E até o que o Superman percebe, né, no meio dessa cegueira, né, mesmo com super sentidos, com super audição, com coisa, a percepção dele tá muito alterada e ele sai putaço, né, pô, até buscando vingança, né, contra os humanos que lançaram porque a bomba. Porque quem jogou, exatamente, foi os humanos lançaram a bomba e mataram todos, né, e você vê ele saindo com os olhos vermelhos, você vê assim, ó, ele tá com uma expressão de fúria e ele vai, aí o McCain fala onde que ele vai, daí o Spectre fala, ele com certeza ele vai enfrentar os humanos, né? Ele vai lá terminar isso. Sim, e o McCain fica questionando o Spectre, né? Sim. Porque o Spectre falou, o julgamento foi feito, não sou mais necessário. E ele falou assim, adeus, adeus, adeus, caramba, cara, você vai me levar até a ONU, pô. Vão resolver essa treta, né, velho? É, ué, você é tão culpado quanto ele. Ele falou, se bem, você bem. Deixar isso acontecer, esse vai ser o mal que você tava querendo impedir, né? Se você parar agora e deixar tudo isso tomar esse rumo, você não vai estar fazendo o que você tem que fazer, né? Pra você ver como o Espectro tá, ele tá desnorteado, ele não sabe mais o que fazer. Sim. Sim. E aí a última cartada, né? Que o Norman vai falar com o Superman. Sim, ele se bota de frente ao Superman, né? Pra tentar trazer um pouco de lucidez pro Superman naquele momento de fúria. Dizer que nem tá tudo tão errado. Só pra explicar, ele entra na sede da ONU, ele tranca as portas e ele tá pra matar todo mundo, né? Ele tá ali com o intuito de matar todos aqueles que tomaram a decisão de mandar essa bomba, né? Aí ele vai falar com... É, ele falando na sua capacidade de julgamento. O julgamento que ele não teve capacidade, o Norman, fazer, ele pede pro Superman julgar. Se normalize e faça a sua decisão, cara. Porque ela é o que vai decidir tudo. Não, ele fala assim, olha... Tudo isso que aconteceu com o Capitão Marvel, com o Magog, com o Kansas, tudo, você se culpa por isso, né? E você vai ter que se perdoar, porque é um sermão se você não conseguir se perdoar, você nunca vai superar isso, né? É todo um sermão, é toda uma construção de algo que não vale a gente repetir inteiro aqui, porque não dá, você não tem que ver toda essa construção da cena, né? É, mas se você quer redenção, pense na sua próxima decisão e faça certo. Aí ele falou, ele até falou assim, olha, na hora que você coloca o Super na frente do homem, tudo vai dar errado, você tem que voltar a ser humano, você tem que se ligar e entender, porque ele tava tão distante dos humanos que ele não conseguia mais entender, ele tava agindo apenas como um deus, como algo super poderoso. Ele falou, você vai ter que se reconectar com o seu lado humano de novo pra você poder tomar suas decisões, é isso que fez você ser o que você era, né? Isso faz parte de você, você não pode abandonar isso, né? Cara, que situação, né? E aí você vê os outros heróis chegando, né? O Superman acordando um pouco mais e dando resolução à situação final, né? Você vê, ele até pergunta, ah não, quantos sobreviveram? Aí o Batman responde, né? O suficiente pra ter outra treta. Então... mas é legal, assim, mas no meio de tudo isso você vê que todo mundo meio que aprende, assim, tanto os super-humanos quanto os humanos, e tem meio que um tratado de paz com a situação, né? Todo mundo aprende, o Superman primeiro se perdoa, óbvio, né? Depois daquele sermão mega interessante do Norman, e com a resolução final ele pendura na ONU a bandeira do Capitão Marvel, né, simbolizando aquele ato, né, de heroísmo que mudou tudo, né? Não, porque ele fala que agora o que vai ter que ser feito é eles não vão tomar as decisões pelos humanos, eles vão tomar aquilo junto, né? Ele fala que tudo começou quando ele se afastou. Até o cara fala, não, mas nós vimos vocês como deuses. Ele fala, nós também. E estávamos ambos errados. Quer dizer, então, na verdade, eles não são deuses, eles estão ali, eles têm que estar junto. Nesse próprio diálogo, o Batman, ele tira o capuz dele, né, a armadura, a Diana, ela tira a coroa, né, pra simbolizar isso, né, que eles estão falando de igual pra igual. Ele não é mais a princesa, ele não é mais todo o cavaleiro, mundo, né, eles são os humanos de novo, eles precisam disso, eles precisam todos lidar com isso junto, eles não podem estar acima e tomar as decisões pelo mundo, né. Tudo tem que ser tomado como se fosse um só, um povo, né? Sim, e daí a gente tem a conclusão, assim, final do que é essa consequência, né? É verdade, ele tá vivo, o Dick Grayson, aquele viadinho, acabei de ver aqui. Não, eu tinha esquecido desse quadro. Mas aí você vê o Espectro levando o pastor de volta, né? Ele voltando à paróquia dele, voltando a regir as missas e tudo mais, né? Você vê a mansão Wayne sendo transformada no hospital, né? Com bate enfermeiras, robôs gigantes. E o Lex Luthor. E o Lex Luthor? Então você vê que todo mundo, os que sobreviveram, que estavam machucados, estavam sendo tratados e tal, né? E vê a Mulher Maravilha retomando o posto dela como embaixadora, né? Sendo aceita de novo em Temícera, né? E depois de tudo isso você vê a normalização, né? Você vê o próprio Alan Scott, ele assume uma cadeira na ONU, como com até o que a gente falou, Nova UA, né? Ele tá ali pra decidir tudo junto com os humanos, eles vão estar tomando decisão junto. E aí no final você tem a Mulher Maravilha trazendo de volta pro Clark os óculos dele, né? Que seria um sinal da humanidade dele que precisava voltar. E ela vai embora se despedindo dele como Clark e ele responde como Diana. Quer dizer, ele que tinha antigamente, ele só aceitava o Kal, né? O nome dele alienígena, agora ele vai aceitar o nome humano. Ele se reconectou com o lado humano dele, que ele tinha deixado pra trás, que causou tudo isso, né? Meu, que demais isso. É o fechamento ideal, né, dessa história. Até onde a humanidade dos heróis influencia, né, no... Essa é uma das lições, né, que essa revista traz pra gente. É, você vê ele tudo, né? Ele voltando, ele tentando consertar, você vê ele aparentemente ali arando com um negócio gigante, o Kansas, uhum. Eles estão tentando consertar isso, né? Tudo isso que deu errado, eles entenderam e vão tentar consertar tudo junto, né? Até ele termina o final da revista é o McCain terminando uma missa, né? Que é o que contando, lendo o final, ele tá lendo o Apocalipse de João, a figura humana do Espectro tá no primeiro banco, né? Como. Qual que é o nome dele que eu já esqueci? Jim Corrigan. Como Jim Corrigan, né? E aparentemente você vê que tudo fecha de novo, tudo fecha bem, aparentemente, quando eles entendem o papel que cada um tem na sociedade e como deve agir. Uhum. Ele fecha de forma bem religiosa, né? Sim. Dizendo que o futuro tem uma esperança. É, ele dizendo assim, né, que a graça de Deus esteja conosco e amém, que é o que acabou, né? É o que ele precisava dizer, o que ele queria dizer, né? Talvez seja até um contraponto com a parte do sermão mesmo, da própria missa, né? Que é uma mensagem, né, que o cara quer passar e depois agora é esse espaço pra refletir, né, pra tudo acabar. É, o futuro está aberto a interpretações, né? E a esperança é que brilha mais. Oh, com certeza. Aí você vai ter o prólogo, que é uma das coisas mais divertidas que eu acho que eu já li, assim, de referência, cara. A primeira cena é um, ele é um prólogo que ele praticamente não acrescenta, assim, nada aquilo que a gente leu até ali. Sim. A história fecha assim. Um epílogo. Mas é um epílogo, é. Então, um epílogo, né, que acontece segundo a revista um ano depois, que é o Clark e a Diana entrando num restaurante que já até é mostrado antes, que ele é todo temático, com os super-heróis clássicos, e ele, primeiro ele só entra, é um cara com o cabelo comprido até, sei lá, cabelo que parece de mulher, decide Superman, né. Aí ele fala, bem-vindo, sei o que. A Diana olha pra ele e fala, seja bonzinho, Clark. Tá horrorizado. Pô, que figura. E você vai vendo que, tipo, todas as referências, eles acham aquilo muito estranho, né? Porque eles são os alvos daquilo, até aí aparece, depois vai aparecer o Batman e ele não entende aquilo, porque ele sente que tá tudo errado, né, cara? É, você vê realmente o Batman incomodado, né? Aí tem o garçom que fala, oi, eu sou o Robin, o Batman olha pro Robin. Ah, claro. Assim, cara, que você é? Claro, claro. Essa cara de viadinho, sei lá. É muito engraçado, ele de sunga, né, não sei o quê, daí ele fala assim, ah, a gente vai... Aí vê as piadinhas, né, é o sanduíche de galinha poderosa. Aí ele fala, é dia, ele peito. Aí ela diz que é H para hambúrguer, ele fala, tem starra caçarola. É, todo mundo, aí o Bruce vira e fala assim, eu quero um bife bem passado. Ele, qual o bife? O bife, temos o bife de aço, não sei o quê. Ele, não, ele fala, bife bem passado. Filé. Filé. Filé bem passado. É, mesma coisa, dá na mesma, dá na mesma. Muito, muito maneiro esse restaurante. E no final você tem a notícia, né? Na verdade ele sacou, que era a ideia de que a Diana tava grávida do Clark. E ele saca, estraga a brincadeira, porque ele é chato, né? Ele fala, olha, até pra uma Amazona imortal, você tá meio gordinha, tá? Ganhou uns quilinhos, não sei o quê. E aí, a notícia que realmente dá o susto nele é que fala que ele vai ser o padrinho. Cara, que aí, maluco. Batman. Até o Superman tomou susto. Nem ele tava esperando essa maluquice, né, cara? Não, pô, ele sabia. Ele tava com susto. Mas... Olha, mas, cara, que maluquinho. Sério, você vai botar um cara desse pra ser padrinho de seu filho? Cara, que maluquinho. Agora fala, cara. Filho da Mulher Maravilha que Superman com o Batman de padrinho. Que criança. Que criança, velho. Que zona. Qual é a chance disso dar certo, né, cara? Tá brincando, mas é uma brincadeira bem legal. É, ele até fala, né? Você já pensaram no nome? Ele fala, Bruce é um bom nome. Aí você tem o Espectro bolado, porque o prato dele é espinafre e ricota, né? Que é tudo verde. Pô, mas... é tudo uma brincadeira, né? E termina com, né? Ele fala. Eles terminam falando, né? Vamos pra casa sonhar com o futuro, quer dizer, né? Agora que eles arrumaram isso, eles têm que. O mundo ainda tá aí, né? Eles vão passar. Eles vão acabar e a humanidade vai continuar, independente de qualquer coisa, né? Fecha de maneira sensacional essa edição única, né? Que a gente puxou lá no começo, que foi o Reino da Manhã. A gente agradece aqui quem escutou e tal, mas eu acho que valia muito a pena trazer essa edição pra quem não conhece, pra quem conhece, entender um pouco mais essa pegada um pouco religiosa, um pouco humanista, né, que os autores quiseram trazer pra gente, e porque o Projeto X é isso, né, é sobre experiências, e nada mais justo do que trazer uma das experiências, assim, que mais me agradou no ambiente dos quadrinhos, e imagino que seja recíproco aqui pela galera, né. Com certeza, o Reino do Amanhã, ela é uma história que, assim, ela é única, porque ela vai, além do que a gente já falou, de ser de duas pessoas que amam escrever quadrinhos e amam essa mídia, ela vai pegar esses super-heróis clássicos, ela vai destrinchar eles e colocar num cenário diferente, né? ela vai colocar numa situação adversa e ela vai te levantar durante, você se pergunta junto com a revista, várias coisas como até onde os super-heróis têm que intervir com os seres humanos, na sociedade, essa intervenção ela é justa, né? Você tem a questão deles quererem pacificar o que o Batman tentou fazer, usar o medo. Depois eles falam que eles decidem de que isso é a melhor forma, é forçar eles a agirem daquela forma que eles acham que é a certa. Ou seja, quando os heróis pedem, o grande resumo, a grande crítica que eles falam, é que quando os heróis perdem as travas morais e que aquilo que os verdadeiros heróis têm que se basear, os grandes heróis, o que a gente estabelece, que vieram lá da Era de Ouro, são os valores morais, aquilo que você já falou. Quando os heróis eles deixam de lado esses valores morais, essas travas, esses conceitos que criaram eles, não pode dar certo, não vai dar certo, entendeu? Quando os heróis agem como vilões, quando eles matam, quando eles são inconsequentes, quando eles fazem, quando eles equilibram o jogo, né, eles são iguais, você vai ter desgraça, você vai ter desastre, porque os heróis eles têm que agir acima, eles têm que ser um ideal, eles têm que ser algo em que você se espelha e que você quer ser igual. Eles não podem falhar no sentido de errar, mas eles têm que tentar ser acima daquilo que eles estão tentando combater. Então, quando a gente fala que o Superman é incorruptível, é porque ele tem que ser assim, entendeu? Ele é o ser mais poderoso, ele é um deus, ele muda o curso da história. Todas as grandes histórias do Superman são aquelas quando ele erra, ele faz alguma coisa, ele acaba mudando o curso da história. A gente viu isso no Red Sun, a gente vê isso no Reino do Amanhã, a gente vê isso em N outras histórias. Então, quando ele deixa de lado o lado humano, que são os valores morais, as travas que ele tinha, a criação que ele teve como Clark Kent, toda essa questão, tudo vai descambar, o mundo vai dar errado, tudo vai cair como a gente caiu na guerra, caiu em morte, caiu em desgraça, entendeu? Essa é a grande questão. Os verdadeiros heróis, aqueles que a gente aprendeu a usar como exemplo, a se espelhar, eles são esses com a moral, com os quesitos morais, todas essas características que fazem a gente querer ser eles, usar eles como exemplo, né? E é isso que essa revista trata. Boa, cabeça. Uhum. Fechou legal. Olha só. Bom, na minha opinião, eu vejo essa revista com a mesma óptica do personagem, o Norman McKay, né? Uhum. McKay. Que ele consegue mudar toda a sua ótica. Durante o começo você via a ótica inicial dele, né? De que ele não via futuro nada, não via futuro com esses heróis, com esses personagens. São todos de imbecis, são toda uma sociedade perdida, uma geração perdida. E você vê como ele tem a fé abalada, perdida, né? E durante a história você vê como ele vai mudando questionamento, né? Por que você não faz isso, Spectre? Por que você não faz? Você é somente um espectador. Você tem que agir. Assim como a nossa sociedade, também a gente tem que agir. A gente pode deixar numa questão de um ser super poderoso acima, né? Tomar as nossas decisões. Os seres humanos têm que tomar as suas decisões próprias. Então, por que um ser tão, uma entidade tão poderosa também está assim, parada, passiva? Se quem resolve toda a opinião, resolve todo o problema no final, acaba sendo o Norman, né? Que é retratado como nós. Quando ele vai falar com o Superman, por quê? Porque ele tá cansado de ver toda essa coisa parada, atípica, né? Que todos os outros também estão parados, né? A sociedade em comum. Eles estão ali, eles apoiam um herói que é imediatista, mas vem que na verdade não quer dizer nada. Sendo que eles mesmos poderiam resolver essa situação, né? Dando opiniões, né? De que não é isso que resolve, não é esse problema de um super-herói que vai resolver. Somos nós mesmos, né? A gente pode combater a criminalidade, a gente pode manter a sociedade, a gente pode mandar um futuro pra toda essa geração, né? E ele consegue recuperar a fé dele, vendo isso. De que ele, as pessoas próprias podem resolver esses problemas e não depender dos super-heróis. Nem os heróis antigamente, nem os novos dessa nova geração, que tem valores deturpados. Apesar, às vezes, da sociedade pedir, né? Porque no início foi a sociedade pedindo esses heróis. Porque é a resposta mais fácil pra eles. É a resposta mais fácil pra eles. Eu espero que venha uma solução divina, que um super-herói venha e resolva meus problemas. Sendo que eu, como parte da sociedade, eu posso resolver tudo isso. Exatamente. É a questão da interferência, né? Até onde a interferência tem que vir, até onde tem que deixar na mão dos humanos, né? Sim. E eu acho que é isso uma das mensagens, talvez, do Alex Ross, que ele queria passar isso. O Alex Ross, Mark Waid, toda essa história, né? Uhum, com certeza. A sua fé pode ser mudada. A sua visão de mundo pode ser mudada. E faça a diferença, né? Uhum. Não espere que a diferença será feita por você. Vou, pra fechar aqui, eu vou me ancorar aí nesse discurso aí do seja do cabeça mesmo. Eu concordo muito com esse tipo de visão, né? Que o autor tem de trazer o humano também, né? Nós, né? Ou até onde as nossas decisões podem ser importantes. O que, que a gente não pode deixar de lado pra, durante o dia a dia. E quero ressaltar a toda a jornada que foi ler essa história inteira, né? Porque é muito agradável essa leitura, é um negócio muito particular, você dificilmente vai conseguir ver isso. Pô, você vê o cara usando menções bíblicas, né? O Apocalipse, você vê os personagens, né, sendo tratados como os personagens da DC, que já são icônicos, subindo um outro patamar ainda de praticamente de divindades, assim, se colocando acima de tudo, cara. Você vê até que nível isso pode trazer de consequência. Você vê o reflexo, né, a crítica à sociedade imediatista, né, que vai fazendo tudo sem analisar um pouco das consequências e tal. Eu gosto muito dos sermões também do Norman, né, do que ele gera. É um personagem muito bem utilizado para fechar essa obra. E no mais é isso, assim, pessoal. Eu acho que essa é mais uma obra que valia, sim, esse espaço para tratar. É algo que vai muito além do entretenimento. Ele pode romper a barreira e te ensinar realmente uma coisa muito interessante, né? Que é o que são os nossos valores do dia a dia, até onde a gente deve cultivar isso, né? O que a gente acha importante, não. Os valores morais, independente da pessoa, eles têm que ser preservados. Independente da situação, independente do que o mundo acha do que o mundo demanda, a gente tem que ter, sim, essa responsabilidade de arcar com nossos atos, né? De tentar buscar o melhor de uma ótica diferente, né? Não, e às vezes, quando se fala de super-heróis, a gente tá acostumado a ver tantas histórias que vão enaltecer os feitos dos super-heróis e dos super-seres, que a gente às vezes esquece de onde tá o ser humano nessa equação, né? E o ser humano, ele é a base de tudo. Os super-heróis estão ali, primeiramente, na nossa realidade, para exteriorizar os nossos, o que a gente quer, o que a gente quer melhorar, e no mundo que é para proteger e ajudar os humanos. Então, quando eles são tirados dessa equação, é que tá errado, é a questão de colocar o super na frente do homem, né? No geral, é isso aí, galera. O Projeto X agradece mais uma semana linda que a gente passou com vocês. Eu, particularmente, agradeço todo mundo aqui que ficou até o final, que escutou, que gostou da história, que dedicou esse tempo a ler após a indicação, ou que foi corajoso e durou até aqui para saber um pouco mais da história, né? Eu agradeço de coração novamente a vocês aí que estão aqui semana a semana, né, fazendo esse Projeto X ser algo único. E no mais é isso, né? Acho que fechou por hora. Acho que todo mundo agora tem que apertar o stop e olhar pro amanhã. Porque o amanhã chegará. O amanhã chegará. Todo mundo olhando pro futuro. Claro. Até mais. Falou, pessoal. Falou. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Valeu aqui, o Seiji. Quem tá aqui comigo hoje? Olha, depois de muitos e muitos e muitos CEs, depois desse inverno frio, sombrio, de Mugiwara não gravando CE, tô de volta. Você tá fugindo, isso sim, da CE. Imagina! Antes da gente começar o nosso CE, vamos lembrar alguns recadinhos, né? Pra quem quer acessar a gente... Afinal, tem pessoas que baixam o site por feed e acabam não acessando a gente, né? O nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. E-mail contato@projetoxpodcast.com.br. Quem quiser acessar a gente pelo Facebook é facebook.com/projetoxpodcast. Também temos o grupo do Facebook, que também é Projeto X Podcast, tá, pessoal? Sim, e o Twitter? @projetoxpodcast. Quem são os nossos parceiros? Temos a Anypare, DollarsCast, LegCast, OtaCrazyGoGo, MiniClouds, Level 1 Podcast, OmegaCast, OtacologiaCast, I will find. Coffee Unlocked. I will find. Clamp Project. I will find. Coletivo Cult. I will find. Cash Wars. I will find him! Bom, vou começar os nossos recados, né? O primeiro recado, a gente tem que falar que a gente teve um pequeno problema no servidor na semana passada, né, Mug? É. O que aconteceu, afinal de contas? Deu um pequeno pau, só tivemos que formatar a máquina do servidor de podcast, apenas isso. Só isso. É, por isso o podcast atrasou, né, o lançamento dele. Olha, primeiro atraso nosso, desculpa, muita desculpa, a gente atrasou. Quanto tempo? Um dia? A gente lançou no sábado. Então a gente atrasou um dia. Muitas desculpas, por favor. Ainda bem que a gente tinha os backups, né? Outro recado, Mogi. O site completou um ano, cara, essa semana. Oi, é! Fuck yeah! Yeah! Nossa, um ano, cara. Um aninho. Dia 27 de agosto, um aninho. E dia 27 de agosto também é aniversário da minha mãe. Aê, mãezinha. Parabéns. Parabéns! Mas enfim, a gente fez um especial de um ano, né? Com depoimentos e melhores momentos do site. Então, por favor, se você não viu, porque a gente lançou isso não na sexta-feira, lançamos isso na terça-feira, né? No dia 27 de agosto. Por favor, vá lá, baixe o podcast de um ano e escute, que tá muito legal, com pessoas totalmente melosas e dramáticas. Falando o que eles queriam falar sobre o site. Sim, depoimentos e melhores momentos. Nossa, tá impecável. Mais um recado, uma próxima atração chegando, né, o senhor Ivaldo? Com certeza. Olha, em primeira mão, vocês estão escutando isso agora. Eu já tinha falado antes que a gente ia ter uma outra coisa. Mas eu não tinha falado o que até agora. Tchan, tchan, tchan. E a gente vai ter o Projeto X Playlist. Yeah. Toda terça pra quarta, ou seja, o dia de lançamento é na quarta, mas é que nem no Projeto X Podcast. Espera meia-noite de terça pra quarta que tá saindo lá. Então, ele vai ser inicialmente semanal. Só pra agradar um pouco o pessoal e ver, mas ele vai ser um programa quinzenal futuramente. Os 5 primeiros vão ser semanais, tá, gente? Então, pra vocês verificarem, darem uma olhada mais afinco, entendeu? E se simpatizarem com o podcast. Ele vai ser bem legal, o primeiro podcast ele é bem autoexplicativo. Então, esperem aí nessa próxima quarta-feira que tá no ar. E já sabem, se atrasar, a culpa é do Mug, ele que tá editando. É, isso daí. Exatamente. Agora vamos pros e-mails? Sim, os e-mails, que tem um monte, meu Deus do céu, os e-mails de quilômetros. Deixa eu falar aqui uma coisa, qual o problema de vocês? O pessoal se empolgou, hein, cara. Qual problema vocês têm, cara, mas tudo bem. Eu gosto desse problema, só que eu não gosto quando eu tô gravando você, porque tem que falar muito. E essa primeira leva de e-mails que a gente vai ler é dos e-mails referente ao podcast 5150, depois a gente vai ter os e-mails especiais de aniversário. E o primeiro e-mail, Mugi? O primeiro e-mail é do Gabriel Rocha, ou Gabriel Arrocha. Eu não sei porque eu quis dizer Arrocha. É o Rockman. Rockman. Então, o Gabriel Arrocha começa falando os e-mails assim, ó. E aí, pessoal? Novamente, gostei muito do podcast. Dragon Ball Z me traz muitas lembranças da minha infância. Como vocês disseram, quem nunca fez aquele fusão? Ou fingiu se teletransportar? Twin! Correndo ou até mesmo fazendo o clássico K-me... ele continua aqui. Minha saga favorita é a do céu. Que apesar de ser meio sem sentido, a pancadaria era legal na época. Óbvio que a pancadaria era legal. Eu concordo, cara. Óbvio. Porra, é sempre bom. Óbvio. As músicas das aberturas e as demais OSTs eram tudo de bom. Não tenho a mínima ideia do próximo podcast. Sinto muito. Eu meio que ajudei o Luke... derivados a dar aquele chute, foi apenas uma minha ideia. Não imaginaria que ele acertaria realmente o podcast. Ó, tá vendo? Você poderia não ter falado pra ele e ter mandado isso pra gente. Pobiou. E abraço ao Lucas derivados. E cabeça, se um dia eu te achar em algum evento, eu juro que vou te pedir um autógrafo. Nossa. Toda vez que você fala nos podcasts, eu fico dando risada. Como eu escuto os podcasts no caminho pra minha faculdade, as pessoas ficam olhando torto. Desculpa o e-mail grande. E Sage, se tiver algum erro ortográfico no e-mail, não me mate. Valeu, gente. Continuarei a ouvir vocês, seus vermes miseráveis. Isso aí. Dessa vez não tem nenhum erro ortográfico. Tá legal, cara. Isso aí. Mas tem uns aqui que me mata, cara. Porra. E o próximo e-mail é do Rafael Taira, que tá um e-mail aqui bem grandão. Eu vou tentar resumir. Nossa, os filmes que vocês falaram são muito bons. Tem muitos filmes. Um filme marcante, O Chamado 2, pelo medo causado. Um filme que marcou recentemente, MIB 3. Ele é bom, hein? Franquias favoritas, Máquina Mortífera e Karate Kid, os 4 com o Sr. Miyagi. Não, o 4 não é bom, não. Pera aí, irmão. E um filme para a vida toda, Karate Kid 1 com Pat Morita. Oh, esse é legal. Esse é bom. É, além de um monte aqui que ele também citou. Aí ele também falando de vários filmes do Clint Eastwood que também que ele acha muito bom. E ele recomenda só assim, cara, vocês deveriam ver a trilogia do live action do mangá 20th Century Boys. Olha, eu já vi falar do mangá, cara, mas eu não sabia que tinha um live action. Sério? É, eu nem sabia que tinha um live disso. Mangá eu conheço. Cara, eu fiquei interessado. E também tem um filme que eu acho muito marcante, que é sobre salva-vidas que salvam pessoas no Ártico em mar aberto. Acho que o nome desse filme é Anjos da Água, mas eu não tenho certeza. É tipo... Eu não sei, cara, eu nunca ouvi falar. É tipo aquela série que andava as mulheres loiras de maiô vermelho. Baywatch? Baywatch. É, você lembra por causa da Pamela Anderson também, né? Ou... Óbvio. E continuando o e-mail do Tyra, esqueci de citar cenas marcantes. Cena marcante de algum filme que eu gosto muito. Também tem outro filme marcante, que é o 3 Vezes Amor, que lembrei agora. Não conheço também. Uma cena muito marcante é do filme MIB 3. E também tem duas cenas bem marcantes do Karate Kid 4, A Nova Aventura. Ó, oh, do Karate Kid 4 ele fala que a primeira é quando a garota dela vai sair pro baile no final, mas ela diz que não sabe dançar. E o Sr. Miyagi começa a ensinar alguns golpes. E a dançar, né? Meio estranho. A outra cena é quando os monges vão visitá-la, pois eu achava que eles nunca fossem sair do templo budista. Eu lembro dessa cena, eles vão jogar boliche com ela. Eu não lembro dessa cena. Era engraçado. Eu lembro da cena dos golpes, mas não lembro do boliche. Ah, e a cena também do MIB 3 é a cena final do filme, onde o Jota tem que voltar para o presente, porém antes de voltar, ele descobre como o K sobrevive e mata o criminoso principal do filme. Aí sim, aí é uma cena que monta e amarra todas as pontas iniciais do filme. Essa cena é duca. E o cabeça assistir 5 vezes um filme ruim é masoquismo. Não, ele assistiu 4, né? Não sei se ele assistiu a 5ª vez, cara. Olha, depois que eu assisti Community, onde os caras começam a assistir filmes ruins em grupo pra se juntar e falar mal do filme, eu entendo isso. Ah, sim, que coisa. Ó, um filme que eu odeio é Speed Racer, versão americana com atores reais. Hã? Ele ficou estranho. É. Tem esse filme? Tem, você não sabia, cara? É dos irmãos Wachowski, os caras que fizeram Matrix. Nossa, deve ser zoado. Ah, até que legalzinho, cheio de efeitos, mas... sei lá. É cheio de luzes também, é muito estranho. E sobre as dicas, Monarquia, Futuro 52. Caramba, está muito difícil. Chutes, Reino do Amanhã. Caramba, hein, esse cara foi direto. Porque reino e monarquia são palavras relacionadas uma à outra. Futuro, porque essa história passa um futuro alternativo. 52 referências aos novos 52 da DC. Na verdade, 52 é uma referência a qualquer coisa da DC. Pois é, né? Aí que tá. Bom, o Tyra acertou, cara, o chute dele. Ele acertou. Bom, é basicamente isso. Ele mandou um outro chute também, cara, falando sobre a história do Japão, a história do mangá, mas não, ele cara. Acertou. Você já tinha acertado. Então é isso aí, Tyra. Obrigado. Continue mandando os e-mails pra gente. E eu vou dar uma dica. Começa a comentar em um comentário só. Ajuda pra caramba. Sério. Velho, que mega flood que você faz, rapaz do céu. Eu tô olhando aqui, 17 comentários. 9 são do Tyra. Porra. Maneira, cara. Porra, é sério. E o próximo e-mail, Mugi? Próximo e-mail, Flávio Gomes de Souza. Ele fala aqui, muito legal vocês fazerem um podcast sobre anime de esporte. Venho pedindo isso em outros sites e ninguém atende. Seria mais legal se vocês se aprofundassem no tema, fazendo um podcast sobre animes de esporte, falando de um modo geral, as principais características, quais são os mais legais, os mais ruins, quais vocês indicam e essas coisas. Pode até ser, é que a gente não se foca tanto quando a gente fala de anime, a gente quer falar sobre uma série específica que a gente vá querer agregar o conteúdo de vocês. Pode até ser que venha futuramente um cast assim, mas não vejo um podcast assim tão pra cedo não. É interessante, mas eu não sei se a gente tem staff pra isso, né, que viu muitos animes de esporte. Eu já vi um monte de animes de esporte, eu poderia gravar, mas... Eu também já vi um monte. Precisa achar equipe também pra isso, sei lá. Bass Quest! Bass Quest não, porra! Põe Zandank, caramba! pô, quer falar de basquete de verdade, fala de Landank. Que isso, como o basquete não é o basquete de verdade, é um basquete com robôs. Um robô gigante jogando basquete. Ah, é, ótimo no anime de esporte. Robôs gigantes e peitos lunares. Digo mais nada, pessoal, ó, vejam bem, peitos gigantes, robôs gigantes, tênis da Nike. Precisa de mais alguma coisa? Não, basquete, tá aí, tá feito, vamos assistir. Então não precisa de basquete, pode ser qualquer coisa, pô. Basquete é uma conveniência nesse anime, só isso. E o próximo e-mail do Matheus Morozaki, que ele escreveu a bíblia aqui de seguinte. Recomendações de filme. Cara, pô. Tá grande. Tá tão grande, mas tão grande que dá pra fazer um podcast com a pauta sem essa... esse meio. Tá, primeiro vamos falar, cara. Ó. O Matheus Morosaki, Matheus Carvalho, o Trionaut, tem 16 anos apenas e viu mais filmes do que eu já vi, cara. Olha as recomendações dele, que são ótimas. O cara tem 16 anos, escreve bem pra caramba e tem um currículo de coisas que ele já assistiu. Que é impressionante, cara. Realmente, ó. Bom, vamos tentar resumir o e-mail dele, porque tem muita coisa. Ah, como eu estava esperando um cast desse, já comentei antes o quanto adoro cinema. E como uma pessoa que assiste cerca de 5 filmes por semana, creio que será bem fácil ou estupidamente difícil escolher filmes para comentar nesse e-mail, que provavelmente ficará enorme. O e-mail já tá enorme. Vou tentar classificar ele por tópicos, né? O filme marcante. Um filme marcante que ele recomenda é O Gênio Indomável, o filme do Gus Van Sant, que tem o Matt Damon e Ben Affleck, né? Escritos por eles. Cara, esse filme é ótimo, puta, eu recomendo muito. Ele falou assim que a gente não lembrou do Robin Williams, que a gente deveria ter citado esse filme, Gênio Indomável. Além disso, outros filmes do Robin Williams tem Sociedade dos Poetas Mortos, Tempo de Despertar. Cara, ó, filmes sensacionais, realmente, eu recomendo todos eles de assistir. O Gênio Indomável eu vi também, nossa, ele é muito bom. E quem diria, escrito por Matt Damon Ben Affleck, hein? Quem diria, cara? Esses dois ali escreveram um filme muito bom, ganharam um Oscar ainda com esse filme, Gênio Indomável. Gênio Indomável é muito bom, cara. Olha, quem é fã pra caramba desse filme é meu pai. E sempre quando ele tá assistindo, eu paro e assisto com ele. É, e aqui o Trionaut, ele foi falando bastante bem do Robin Williams, tentando elogiando também o Matt Damon e falando bastante da direção, né, do Gus Van Sant, que foi amadurecendo o personagem principal de uma forma extremamente sutil e leve. Cara, ele entendeu bem o filme e falou muitas coisas legais. Que eu concordo muito com o Trionaut, cara. Eu li o e-mail aqui, cara, tá. Concordo bastante, ó. Eu queria saber de uma coisa. Trionaut, sério, você tem 16 anos, você tá querendo escolher a sua carreira. Pense seriamente em ser crítico. Sério. Crítico de cinema, né? É. Ó, e algumas menções honrosas que ele falou de alguns filmes marcantes pra ele. O melhor e mais cool filme de coming of age de todos os tempos, Quase Famosos. Cara, é muito bom, hein? Qualquer filme do Paul Thomas Anderson. Puta que pariu, cara. É muito bom, viu? O cru retrato da vida de um monstro, vivido brilhantemente por Robert De Niro, em Touro Indomável. Tem esse filme. Muito bom, cara. E o poderoso Amadeus. Também tá esse filme, cara. É muito bom também, pô. A surreal experiência de Eraserhead. Não conheço. Ah, outro tópico. Um filme que marcou recentemente. Ah, se perguntassem pra ele semana passada, ele responderia O Mestre, sem pensar duas vezes. É isso que ele comenta. Agora ele tá revendo a lista dele e tem que falar sobre o 500 Dias com Ela. E aqui ele fala aqui do 500 Dias com Ela, né, que ele fala assim do relacionamento entre o personagem Tom e Summer, um vivido pelo Joseph Gordon-Levitt e outra Zoe Deschanel. Ô, Joseph Gordon-Levitt, cara, esse cara é muito bom, viu? Você lembra dele, né, Omug? Ele fez o Robin lá do terceiro filme do Batman. Ah, é. Esse cara é bom. Esse cara é muito bom. É, esse cara tá aparecendo bem, hein? Tá. E aí, falando do relacionamento do personagem, né? Desde quando começaram o relacionamento até a queda e o desenrolar póstumo. Parece um pouco triste o finalzinho, né? Ele falando que é um filme do romance da vida dele. Olha, falando da visão contemporânea incrível de... Apesar de ser necessariamente preciso retratar as emoções do protagonista, Tom em relação à Mata. Cara... Eu curti bastante a sinopse que ele deu aqui, cara. Tem muita outra coisa mais pra ser comentado. E, rapaz, olha, ele falando uma observação. Os créditos iniciais do filme são incríveis. O filme a seguir é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas é mera coincidência. Especialmente você, Jenny Beckman, vadio. Caramba, já começou agressivo assim? Né? Ô, Trionaut, eu gostei dessa recomendação. Acho que eu vou procurar ele pra ver, cara. É sério. Algumas menções honrosas que ele fala. O Mestre, qualquer filme de Paul Thomas Anderson. Western, né, que ele fala do Django Livre. Um ótimo filme. Inspirador Vencedor, o Neo Noir Drive. E o poderosíssimo Amor. Esse amor é bom, hein? Franquia favorita, ó, qualquer um do Clint Eastwood. Na verdade, ele falou duas franquias, né? Grandes. Uma do Dirty Harry. Cara, tem umas filmes muito bons do Dirty Harry. Eu gosto. E a trilogia western mais famosa de todos os tempos, trilogia dos dólares. Ô, oh, Três Homens em Conflito, eu tenho esse filme, já vi pra caramba. O Bom, o Mal e o Feio. Um dos melhores westerns que eu já vi, cara. Muito bom. Eu tô gostando das recomendações dele, só filme foda. Sim. Oi, Clint Eastwood, Clint Eastwood, convenhamos. É, e algumas menções honrosas, ele falando da trilogia Bourne. Bourne. Opa, filmão, hein? A trilogia da morte do George Romero, filmes de zumbis. Oh, que legal. Toy Story. Toy Story! É muito bom. É, ótimo. E todos os filmes do Paul Thomas Anderson. E por fim, um filme para a vida toda. Ele tá falando muito do Sangue Negro, né? Ele adora, mas ó, não tem como. O filme da vida dele é O Clube da Luta. É Clube de Luta. Puta que pariu, muito bom, Clube, cara. Clube da Luta. Muito bom, é ótimo. Filme do David Fincher, muito foda, muito foda. Cara, e Clube da Luta, cara, que tem o Brad Pitt e o Edward Norton. Porra, Norton. Sensacional, cara. Um dos meus filmes favoritos também, eu concordo com ele. Porra, um filme da vida. É outro que tá na vida. Bom, olha só, como ele fala, todos já assistiram. Logo, não tenho por que de colocar uma sinopse. Mas preciso dizer que o filme Nilista de David Fincher é uma obra-prima contemporânea do gênero. Na época em que eu vi, tinha 12 anos e nunca tinha visto um filme de verdade. Após vê-lo, passei a me questionar diversas formas. Até hoje eu revisito o filme e algo novo surge. Cara, já digo, esse filme é recomendadíssimo pra se assistir. Ele é muito bom mesmo. E algumas menções honrosas, né? Sangue Negro, Os Suspeitos, que é muito bom. Final dos Suspeitos é fantástico, cara. Magnólia, né? Bom, ele fala muito de Paul Thomas Anderson, não tinha que falar, né, de Magnólia. A Lista de Schindler, fantástico. Pulp Fiction, ótimo. Laranja Mecânica, o 2001, Odisseia no Espaço, muito bom também. E ele perguntando, alguém de vocês tem perfil na rede social filmal? Não, não tenho, cara. Eu deveria ter. Eu ouço todo mundo falar cara, disso aí, cara. Eu deveria eu ter. Eu tenho preguiça pra caramba de qualquer coisa de rede social, velho. Porque já me falaram pra fazer um perfil no filmal. Já me falaram pra ficar atualizando o meu My Anime List, eu não atualizo. Já me falaram pra fazer perfil no... Tem uma rede social só pra quem coleciona figuras. E um... Não tenho meu perfil lá, porque eu tenho preguiça pra caramba de atualizar essas coisas. Bom, um dia eu faço, cara. Um dia eu não faço. Um tempo. Esquece. Não vou fazer. Eu posso até fazer, mas nunca vou atualizar. E finalizando, ele fala assim, já passou um ano de site esperando os podcasts de Kaiji e de Rock. O Kaiji eu já falei, tem staff, mas 2013 eu acho que não sai. Só 2014. É, 2014. Ou será que não? É, não sei. O do Rock eu também não sei, cara. Tem que esperar um tempo também. E ele recomendando assim, vocês poderiam também falar da melhor série do momento, Breaking Bad. Que nem todo mundo tá falando, né? Realmente. Cara, eu estou acompanhando, é ótima a série. Puta que pariu, muito Breaking bom. Breaking Bad é bom, viu? Também tô acompanhando agora. Cara, muito bom. Tô atualizadíssimo. Eu não tô atualizadíssimo, tô tentando chegar no atualizadíssimo. Eu tô, cara. E ele falando, estou sempre disponível e estou me convidando a participar de qualquer um dos casts acima. Ligeiro. Cara, se for de cinema, acho que é mais fácil você participar, cara. Porra, tu manja pra cacete. E até mais, pessoal, feliz aniversário de um ano e continue com os ótimos podcasts. Pô, brigadão, Trainaut. Mandou a bíblia. Valeu. Aqui, falei, se a gente fizer um cast sobre clube de luta, Clube da Luta, a gente chama, com certeza. Eu gravaria facilmente. Próximo e-mail. Aqui é a Camila Jaco. Fiquei muito feliz de ouvir minha mensagem no caso de entrada do último podcast. Então você vai ficar feliz duplamente agora, porque a gente tá lendo de novo. Senti também de vocês uma dificuldade quanto ao meu sobrenome. O certo dele seria pela pronúncia, Jaco. Mas como até hoje ninguém realmente acertou de primeira, eu não ligo. Pior foi na época da modinha de Crepúsculo. As pessoas só me chamavam pela pronúncia inglesada, Jacob. Agora posso dizer que já ouvi todos os podcasts de vocês. Entre os meus favoritos estão o de Code Geass, Harry Potter, Rurouni Kenshin e a Restauração Mage. Que por sinal é um só, né? Que por sinal ficou muito bom mesmo. Amei saber de mais de todo o contexto histórico, apesar de já ter pesquisado um pouco antes. Metabots e Scott Pilgrim. E entre eles, os que eu mais me diverti ouvindo foram os podcasts de Big Bang Theory, Friends e, é claro, chefões de games. Acho que How I Met Your Mother merece um podcast. Alguns amigos meus até falam que eles são o Friends do século XXI. Já se é verdade ou não, é relativo. Olha, eu vou falar só uma coisa de How I Met Your Mother. Eu, até hoje, só tenho uma box de série em casa, que é a de Friends. E eu só tô esperando pra ter a box de How I Met Your Mother, porque precisa terminar a série pra eu ter a box de todas as temporadas. Porque, olha, é a série que fica logo atrás de Friends. Que pra mim, Friends é a série da vida. Não tem como, não tem como. Mas quando eu tô num momento fanboy, How I Met Your Mother fica muito, muito, muito, muito bom, viu? E, ó, e se sair esse podcast, pode acreditar, né, Mugi? Vai ser legend. Ops, né, como fala mesmo? Derry. This is gonna be legend. Wait for it. Derry. Legendary. Sit up, sit up, sit up. Vai ser o podcast mais bem vestido de todos eles. Ela também pede um podcast sobre animações de Matt Groening, Futurama e Simpsons, que quase todo mundo ama. Eu vi que vocês não têm tantos podcasts de filmes, mesmo os que têm serem muito bons, como de Pixar. Poderiam fazer mais um sobre os filmes do Charlie Sheen. Seria uma boa. Pô, realmente. A gente pode pensar nisso. Não sei. Eu queria também mandar um beijo pro Tenshi, que curtiu muito minha sugestão da última mensagem. Pro fã master de One Piece Mug, obrigado. Força, cara, você não está sozinho. Ah, é, realmente. Aê, valeu. Pro Cabeça e também pra Fer, que gosta muito quando ela vai comentar e debater. E é isso, XP. Muito obrigado pela atenção. Pô, beleza, Camila Jacó. Não, eu gostei das recomendações de podcast de How I Met Your Mother. Gostei de bastante recomendações que você falou aí, que você falou bem, falou com conteúdo. E esperem esse podcast, quem sabe um dia chega, né? E olha, cast de How I Met Your Mother, se depender de mim, vai virar. Se depender da Fer, já tá aí lançado. Bom, já vou agradecer a Fer agora. Eu tenho que agradecer a Fer sempre quando for falar de How I Met Your Mother, porque foi ela que me indicou, então, Fer, obrigado. Bom, e o próximo e-mail é do Hudson Fuji. Bom, esse vai ser meu primeiro feedback. Meu nome é Hudson Fuji, tenho 18 anos e estou acompanhando vocês desde o podcast 48, que falava sobre Code Geass. E foi no site da Clamp Project que conheci vocês. E que, em minha opinião, dos melhores animes que eu já vi, se não for o melhor. Dos podcasts que eu escutei até o momento, eu gostei muito, principalmente do que vocês falaram de Code Geass, que eu praticamente concordei 100% com tudo. E dei vários dados com vocês, principalmente no 49, coisas que me irritam. Rachei tanto que minha boca até doía. Minha irmã achava que eu estava doido. Foi hilário. Cara, aqui eu já falei. Aquilo lá a gente liberou a catarse, cara. Olha, de coisas que estavam presas. 49. Coisas que irritam. O próximo Coisas que Irritam, eu vou estar pra falar que eu não me irrito. Não. É por isso que você não estava nesse aqui, pô. Fazer o quê? Bom, em relação a este último podcast sobre filmes marcantes, eu poderia falar muito, mas vou tentar ser breve, pois acho que vocês devem ler muitos e-mails. Oh, yeah. Cara... Pra começar, um filme que me marcou muito foi Armageddon. Não sei porquê, mas a história do filme achei fantástica. É sério? Foi um filme bom. Ponto. Achei aquele filme pipocão, né? Aquela coisa. Aquele negócio, tipo, legal, bacana, curti. Desce mais uma rodada. Não é a saideira. Não é a saideira, tá ligado? Bom, agora um filme que me marcou recentemente, não tão recentemente, foi uma animação. Como Treinar o Seu Dragão. Já devo ter assistido no mínimo 6 vezes. Exagero. Cara, é ótimo esse filme. Essa animação da DreamWorks. Nossa, porra, é, né? Muito animação bom. Da DreamWorks, a animação da DreamWorks, né, cara? Não, mas esse aqui é muito bom, é uma qualidade que a empresa tá crescendo muito mais ainda. Agora, uma franquia que eu gosto muito e fico meio na corda bamba, pois não sei qual acho melhor. Fico entre Star Wars e De Volta para o Futuro. Oh, sem sombra de dúvidas, os dois são excelentes, mas posso dizer que eu prefiro um pouco a mais que o outro. Star Wars. Eu considero abertamente que sou muito fã de Star Wars, gosto muito da história de Jedi e Lord Sith. Mas o que eu mais gosto é as Guerras Clônicas. Eu sou muito fã dos clones, gosto realmente deles. Tanto que eu adoro a série animada, The Star Wars The Clone Wars. Já assisti todas as temporadas até agora. Oh, Star Wars é bom, cara. Apesar que eu prefiro a trilogia original. Essas animações que ele falou também são muito boas, cara. São boas. Eu gosto. Tem o desenho e aquela parte também de computação gráfica. São muito boas os dois. Apesar que Star Wars eu realmente prefiro mais a trilogia original do que essa trilogia nova aí. Ah, mas eu acho que elas são importantes. Entende? São, até que são. Agora um filme pra levar a vida toda. Um filme que eu acho que pouco levaria dois. Um já citado, como Treinar Seu Dragão. E outro que eu assisti recentemente, chamado 42, A História de uma Lenda. Olha, cara, eu não começou conheço com 42. Tá muito certo esse filme. Eu não conheço, mas começou muito certo. Que é a resposta pro universo. Exato. Né? Mas... Cara, mas eu não conheço esse filme. Porra, parece bom. Não sei. O nome me chamou a atenção. É. Bom, e pra terminar a pauta, uma cena que marcou foi no final do filme Armageddon, né? Ah, aquela cena do Bruce Willis, né? Eu lembro. Legal. Armageddon, ele tem umas cenas legais. Mas... Tem umas cenas que impressionam, né? O Michael Bay, ele consegue fazer aquelas coisas que te impressionam. Não que ele é um bom diretor, mas assim, ele ele faz umas coisas até que legais. Mas sabe? Eu acho que poderia... Não sei se... Armageddon é aquele filme que eu falo. Ele é bom. Ponto. Eu não sei, de filme de meteoro eu prefiro aquele Impacto Profundo, Impacto, né? Impacto Profundo eu acho muito mais melhor. Até porque o Morgan Freeman é o presidente dos Estados Unidos. Exatamente. Pô. E Deus. Deus é presidente dos Estados Unidos e já foi o Nelson Mandela também. É. Morgan Freeman é Deus. E agora, pra finalizar meu e-mail, que para o primeiro eu acho que está muito grande. Imagino. Queria recomendar um anime para todos os staff que todos irão adorar, que é o Angel Beats. Não fala isso pra todos a staff, que a Fê vai descortar. Cara, ela Angel Beats aqui divide a equipe, hein, cara. Puxa, olha, vida, Angel vou Beats, te falar. Angel Beats eu acho que todos aqui já assistiram. Já. E tem aqueles que ficam contra e aqueles que ficam a favor. É, esse daí divide opinião mesmo. Ainda mais aqui no estado. Bom, e eu vou dar um chute lá na lua. Bom, futuro, ele tá falando assim: como eu gosto de animes, poderia falar de Mirai Nikki. Pode ser, sei lá. 52? Porque vai ser o podcast 52. Isso não explica muito, cara. Porra. Qual é a lógica Capitão disso? Capitão Óbvio ataca novamente. É, e monarquia nem consigo chutar, mas é isso que eu sei, que meu chute foi longe da meta, mas fazer o quê? E obrigado por ler meu e-mail até aqui e até mais. Espero mandar outros e-mails pra vocês. É, então, o Hudson, explica como funciona a lógica aqui das dicas, né? A gente dá uma dica com três palavras e tudo está ligado a um único dica só. É, tudo está... Entende? As três palavras estão interligadas. As três palavras estão ligadas ao chute, né? Que vai ser o 52... Então ele tem que estar relacionado à referência ao podcast, né? Do tema do podcast. Bom, a gente já falou, 52 é tudo ligado a DC. Eu queria deixar uma pergunta aqui pra você, Hudson. É que se você já jogou Bomberman 1, 2, 3, 4 ou 5. Mas, tipo, eu jogava muito Bomberman 5. E sempre quando eu ligava, aparecia Hudson. Nossa! Aí, tipo... Sempre quando eu vejo Hudson, eu penso escutando Hudson. Próximo e-mail é o e-mail do Wesley Martins. Ohá! Wesley Martins, vulgo Kuroi, estudante de engenharia de computação, Paraná. Oh, esse é o cara que é o fucking engenheiro de computação, né? Não sou parente do Kuroki, mas sou baixinho, então temos alguma similaridade. Sobre o cast de DBZ, gostaria somente de contar experiência pessoal. Meu pai é o maior fã da obra, ele tem todas as sagas em DVDs, mangás, entre outros, apesar de ser em inglês, não gosto da dublagem. Ele assiste umas 6 vezes por ano, do começo ao fim. Caramba! Caraca. Tentei persuadi-lo a assistir outros animes. Consegui que ele assistisse Berserker, One Piece... Ah, moleque, esse é... E Hellsing. É, sempre ouvindo a célebre frase: o Goku é muito melhor que está aí. Entretanto, dos males o melhor. Ter um pai fissurado por DBZ já é uma honra. Oh, realmente, cara. Oh, imagina os meus filhos quando chegarem e falarem que meus filhos vão estar lá falando que, tipo, que o pai deles é viciado em One Piece. Coitados dos seus filhos. Não faça isso com as crianças. É, enfim. Sobre o cast de filmes que nos marcaram, gostaria de jogar 4 nomes que recusam apresentações e não foram citados. Taxi Driver. Opa, muito bom. Clube da Luta. Ótimo. Akira. Excelente. Ghost in the Shell. Esse eu preciso rever, cara. Ghost in the Shell é bom, hein? Mas, olha, tá, são ótimos filmes e realmente a gente pede desculpa por não ter citado. E os próximos e-mails são os e-mails de aniversário, relembrando o aniversário de um ano do Projeto X. Legal. Ah, é, a gente fez aniversáriozinho de um ano e o pessoal quis mandar e-mail por causa do aniversáriozinho de um ano. É. Bom, e o primeiro e-mail do Paulo Ricardo. Toca a música aí. Se você pudesse me dizer... No, God! No, God, please, no! No! No! No! Puta que pariu, não! Ele deve ter ouvido muito isso já na vida, cara, sendo trollado. E aí, pessoal do Projeto X, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo e é a primeira vez que entro em contato com vocês. Já devia ter feito isso antes, eu sei. Estou aqui para dar o parabéns a vocês pelo ótimo trabalho com o cast e pelo aniversário também. Acompanho o cast há pouco mais de 3 meses, quando procurava um cast de Pokémon e encontrei esse ótimo site. Todos estão de parabéns, pois é um ótimo grupo, sempre baixo algum cast aleatório para escutando no caminho para o trabalho. E não tem como não rir como um idiota dentro do ônibus. Eu te entendo, cara. Idiota do bem, eu sei. É, por causa das piadas. Os meus favoritos são os de Pokémon, motivo de eu estar aqui. O cast de Coisas que Irritam, o de Code Geass e o 50 sobre Dragon Ball Z. Claro que tem mais casts que eu gosto, mas não vou citar todos. Estou tentando ouvir os antigos ainda, pra poder ficar em dia. Mais uma vez, parabéns pelo primeiro ano. E que venham mais e mais anos de sucesso. E já fica aqui meu pedido da segunda parte de Pokémon. Calma que ele vai vir. E para que talvez eu possa escutá-lo jogando no Pokémon Y. Calma que ele vai vir mesmo. Olha, se eu digo uma coisa de Pokémon XY, eu vou estar no dia 12, em qualquer lugar que esteja vendendo ele, madrugando na porta, tá? É sério, é sério. O Mugi vai acampar pra pegar esse eu jogo. Eu vou acampar, velho. Eu tô pensando de dar uma de Togashi e pedir minhas férias. Nossa. Que beleza. Próximo e-mail é o e-mail do Lucas. Eu não sei se é o Lucas Derivados, mas é um Lucas. Olá, Projeto X. Aqui é o Lucas novamente. O que tá? O Luxord da Kingdom Hearts Depression. E primeiro de tudo, feliz aniversário. Obrigado. Eu conheci o Projeto X através da Dri. Ela postou no Facebook sobre o cast de Guia do Mochileiro. Até aí eu não fazia ideia que ela participava de podcasts. Baixei, já que tinha lido a trilogia de 5 livros. Pensei que seria uma boa ouvir. Até que me surpreendi com a Dri no podcast. Ouvi o cast, me lembrei de várias coisas que eu já tinha esquecido e obrigado por me ajudar a entender um pouco mais sobre essa obra. Oh, que legal. Ouvindo o cast especial com os melhores momentos, eu só estava esperando chegar a hora de vocês falarem sobre o Coffin. Ai caramba, não importa quantas vezes eu ouço a história de vocês se machucando por brincar de Pokémon, eu sempre vou rir disso. E graças a vocês eu comecei a assistir Major. Segunda temporada atualmente, provavelmente estarei na terceira quando minha mensagem for lida na caixa, na próxima caixa de entrada. É isso aí, cara. Vai nessa. Perfeito, que Major, hein? Tá. É muito bom. Eu não vi o cast Major. Quê? Na verdade, nem abri. Quê? Como assim? Mas ouvi vocês citarem esse nome, que eu já tinha ouvido falar, e decidi assistir tudo primeiro para depois ouvir o cast. Ah, tá. Beleza. Como eu disse antes, espero ansiosamente um cast sobre Kingdom Hearts. Olha, se depender de mim e da Adri, vai ter. Agora, a gente precisa de mais gente nesse cast, porque só tem eu e a Adri mesmo. Ó, eu já falo, preveja um ataque de fangirl da Adri e do Mug nesse Nossa. Cast. Não ouviu o podcast de novela? Quê? Absurdo, blasfêmia. Que isso? Pô. Irrelevante. Não, para esse podcast, essa leitura de e-mail aqui. Falou, foi. Brincadeira. Ele fala então que não ouviu o podcast de novela por não me chamar a atenção e não me interessar muito por isso, mesmo dando umas olhadas, já que minha avó assiste. Mas ouvirei agora. Ah, tá. Opa. Aí sim. Assim como De Volta para o Futuro. Para terminar, outro parabéns, valeu, e espero mais podcasts dos mais variados temas. Esse é o propósito do Projeto X, né? Ah, mas legal esse último recado, Mugi. Ah, eu discordo. Vamos parar o e-mail por aqui. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Leia, Mugi, leia. Ah, não. Enfim, ele... Pode ler. Ele colocou aqui uma mensagem que totalmente mentirosa, mas enfim, ele colocou aqui. Ah, e acho o Toshiya de Major um cuzão. Grato. Mentira, blasfêmia. Infundado. Não tem fundamento para seu argumento ser validado. Que coisa. Sai daqui. Às vezes eu concordo com isso, cara. Não. Às vezes não. Mas foi engraçado essa parte. Mas sim, obrigado, Lucas, cara, pelo seu e-mail. E podcast de Kingdom Hearts. Quem sabe um dia shake, né? Olha só. E pra fechar, temos o recadinho da Sakura Yuki. Olá, pessoal do Projeto X. Estou meio sem tempo, mas estou mandando esse comentário rápido para dizer. Não pude comentar antes porque demorei para ver o podcast 50. Mas enfim, parabéns pelo podcast 50 e pelo aniversário de 1 ano do Projeto X. Sobre o cast 50, eu gosto de Dragon Ball Z e assisti pela infância a grande maioria dos episódios. E até o final eu achei legal e marcou minha infância. O cast 51 eu gosto muito, muito de filmes. Já assisti vários, de todos os tipos, mas não tenho preferido para comentar e muitos me marcaram. Pelo cast especial de 1 ano de Projeto X, o primeiro cast que eu vi e o melhor que eu acho que vocês fizeram é o 30 sobre Clamp. É, cara, ela, é muito ela bom conheceu aquele... a gente pelo 30, né? Ela conheceu a gente pela Sim. Clamp Project, então tinha que ser, né? Sim, o podcast é muito bom. Pois, se não fosse ele, eu não teria conhecido vocês. Mas todos os casts são ótimos. Eu já vi todos os casts, menos o 4, o 10, o 12, o 13, o 18, o 21, o 31. Todos os casts, menos o 4, 2, 12, 13, 18. Ah, a grande maioria desses são de animes, é, né? É, a grande maioria desses são de animes. Eu sugiro você ver esses animes, porque você citou aí números de podcasts de animes muito bons, como o Working, que é um anime muito bom, realmente é legal. Muito bom. E alguns desses aí, por exemplo, de Working, você pode assistir tranquilo, que não vai tomar spoiler. Aham, é. O Jiraiya Furo pode assistir tranquilo, Metabots também. O Sol de Rainbow, acho que é melhor Rainbow... não assistir agora, né? Melhor não. Olha, Rainbow não sei nem se eu recomendo pra você assistir. É que ela tem 14 anos, Mug, eu acho que não é uma boa então... não, cara. Rainbow é um pouquinho pesado, sabe? Tirando esse, eu acho que até Golden Boy dá pra ver, cara. Eu acho. E continuando, né? Tá, ela falou assim que ela não escutou esses podcasts, que primeiro ela vai ver a série pra depois ver o cast, pra não pegar spoilers. Legal, então. Preciso assistir todas essas séries ainda esse ano, escutar esses podcasts. Como eu já falei, eu acho... Rainbow espera mais uns 4 anos pra você assistir, eu acho... É uma boa. É. Eu fiquei muito feliz em conhecer o Projeto X e vocês, queria conhecer vocês há mais tempo, mas isso é tudo destino. Vocês evoluíram muito, parabéns pelo ótimo trabalho, que vocês merecem. Continue assim. Obrigado e até mais. Valeu. Pô, valeu, Sakuryu. Bem, eu acho que é isso, né? Só mandar um abraço rapidinho, né? A quem comentou, né? O Hudson, o Tyro, o Tryonautis, e também ao Zabuzeta, a Monique Pantoja, o Pedro, ao Dex, e toda a galerinha mais aí. Bom, e pra gente acabar logo, vamos falar das dicas, né? Sim, as dicas da semana passada aqui foram Monarquia, Futuro e 52. A gente já falou, né? O podcast é de Reino do Amanhã. Então, Monarquia tem a ver com Reino. Isso. Futuro tem a ver com Amanhã. E 52 tem a ver com DC, cara. Qualquer coisa DC. Qualquer coisa 52 tem a ver com DC. Novo 52, Antigo 52, 52 Universos, 52 Megaversos, tudo mais. Bem, e as dicas do próximo podcast, vou falar agora, então prestem atenção, peguem seu bloquinho e anote, é Futebol, Maçã e Rei, tá? É, fica a dica que não é sobre Pelé, tá ok? Mas ou será que é? As dicas são Futebol, Maçã e Rei. Será que é? Será que não é? E esperem, porque vai ser um cast muito legal, muito bom. Bom, e é isso. Valeu pra escutarem até aqui, até o final dessa caixa de entrada, que tá gigante. E até semana que vem. E é isso aí, pessoal. Vamos direto para o paraíso. Falou. aí. E a gente tá, estamos em 3 porque é a Trindade da DC. Olha aí. Ok, só não sou uma maravilha, não, cara. Porra, vai ser. Que história é essa? Ou seja, não, eu falei Tríade. Trindade do da DC, tá louco. Falei Tríade que é pra não dar rolo. Assim. Ó, eu ia falar que o mais velho ali deve ser a Mulher Maravilha, mas tudo tô bem. Tô fora disso. Vamos deixar pros ouvintes separarem isso aí. Eu acho que quem tem a voz mais genérica é a Mulher Maravilha. Ponto. Eu acho que não, é, deixa também acho. Eu não acho. Toma essa. É, ó. Mas vamos lá. É só amanhã. Tudo mais, só que tem aquele problema do heroísmo, né? Quantos dos? Nossa, foi Dudu e Edu, né? Que você que vai editar, lembre-se disso. É, ainda bem. Tá tudo sob controle. Só amanhã. O Rods, Norman McCray. É você que tá chiando, McCain. É você, Rods. Ai, cara, eu esqueci de desligar a bateria. Desliga aí agora. Dá pra desligar? Tem bateria? É, agora eu desliguei, mas... Pronto. Não, mas tem bateria suficiente? Ah, pô, tá carregadaço. 120%, né, cara? Togura. Beleza. A bateria é Togura. Vamos indo. É só amanhã. Tive experiências e nada mais justo. Mais justo. Nossa, que cariocada foda. Foi. Nada mais justo. Justo. É. Só amanhã. Você vê o reflexo, né? A crítica à sociedade imediatista. Que não é imediatista. Agora foi. Aprendeu a falar imediatista? Pronto. É imediatista que This is the ultimate showdown. This is the ultimate showdown. Ultimate destiny.